shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. I can't walk on the path of the right 'cause I'm wrong. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them. Eu tô gravando, agora é só esperar. Sei lá, você já tá gravando? Sim, sim, estamos aqui, estamos ao vivo. Estamos aqui, estamos gravando. Então eu queria começar esse episódio fazendo uma. Não uma homenagem, mas falando que nas últimas 48 horas o mundo perdeu não só a Carrie Fisher, como a Debbie Reynolds, a mãe dela. Sei lá, menos de 24 horas uma da outra, o que é muito... porra, é foda. Eu já falei várias vezes, eu não acho nenhum personagem de Star Wars um grande personagem, mas eu entendo que a Leia era um ícone muito forte, principalmente para as mulheres, e... Principalmente agora, nessa nova fase, nessa nova trilogia de Star Wars, que ela deixou de ser uma princesa e agora ela era general, ela era ainda mais um símbolo do poder feminino, e a Carrie Fisher também era. A Carrie Fisher parece que era uma pessoa muito divertida. Porque quando as pessoas morrem, o que acontece é que o Twitter começa a reviver tweets antigos dela, e aí tem um alguém manda um tweet pra ela durante uma entrevista do Trump, assim, tipo... Pô, essa fungada que ele deu, o que você acha? Cocaína ou não? E ela falou... Eu, como uma expert no assunto, preciso dizer que isso parece cocaína. Ela era então, doidona, né? Ela era... Eu leria muito a biografia dela. Saiu uma biografia dela recentemente aqui no Brasil, que é o dia... Diários da Nossa Princesa, alguma coisa assim. Pera, deixa eu conferir aqui exatamente. Mas são coisas do diário dela quando ela tava gravando o primeiro filme. Aí tem o caso dela com Harrison Ford e todo esse lado. Mas eu queria a parte depois... porque também tem uma outra biografia dela que é Wishful Drinking, que é ela falando da bipolaridade e do vício em drogas e todas essas coisas. Esse pra mim parece mais interessante do que Memórias da Princesa, os Diários de Carrie Fisher. Esse é o nome do que veio aqui pro Brasil. Mas eu tenho mais interesse em ler o Wishful Drinking, porque ela parecia uma pessoa muito divertida. Sim, sim. E isso também é uma desculpa pra eu colocar pra tocar a música de Star Wars do fundo. Pô, bota o tema da força aí, pelo amor de Deus. Sim, sim, o Binary Sunset. Eu adoro essa música. É foda, né, cara? É, porra. Cara, porra, imagina se, sei lá, a filha da Carrie Fisher ou o irmão dela, tipo, perdeu dois membros da família, um atrás do outro. E cara, porque assim, a Debbie Reynolds, ela teve um AVC. Uhum. E eu imagino que esse AVC foi causado única e exclusivamente de dor e sofrimento de perder uma filha, cara. Porque deve ser uma merda. Sim. Então, foda. 2016, cara, 2016 não tá quase acabando e ainda assim ele não desiste. É um atrás do outro. Tá, cara, tá foda. Tá sinistro. É, mas sabe, eu acho que não só, como é que fala, não só na esfera mais famosa e tal. Pai de um amigo meu, pai de um grande amigo meu faleceu. Não sei se foi no dia de Natal, é porque como o fuso horário é muito doido aqui, mas ou no dia 25 ou no dia 26 ele faleceu, ele veio a falecer. Então assim, tá... Caraca, cara, eu sei que as pessoas morrem, entendeu? Tipo, isso não é segredo pra ninguém, mas... Tá sinistro, cara, esse ano tá foda. Igual, um tio meu morreu esse ano. E aí foi muito estranho. Eu comecei a perceber que eu tô visitando o cemitério com uma frequência muito desconcertante. Que era, tipo, porra, eu fui num cemitério umas duas vezes, sei lá, durante os meus primeiros 20 anos de vida, e nesses últimos dois anos já fui lá três vezes. Então, eu tava até questionando isso com a minha prima no funeral do meu tio. É isso que é se tornar adulto? É você começar a frequentar mais cemitérios do que festas? Porque é muito estranho. Tipo... Pessoas estão morrendo. E também eu acho que tem muito o fato de que as pessoas que a gente conhece agora estão morrendo. Porque sempre morreu muita gente. Mas era tipo, porra, atores dos filmes preto e branco, ou filme... Tipo, a Debbie Reynolds, ela fez o Singing in the Rain, mas, uhum. que é um filme que eu nunca assisti, mas ela era mega famosa por causa disso. Ela perdeu o Oscar pra mim. Ah, porra, não lembro. Pra Mary Poppins, então. Mas ela concorreu ao Oscar. Então, tipo, eu não conhecia ela, eu conhecia ela só como a mãe da Carrie Fisher. Mas então tá começando a morrer essa galera, tipo, a Carrie Fisher. Eu imaginava que ela, dos três principais da trilogia clássica, ela ia ser a primeira a morrer, porque ela era muito louca. Mas ainda assim, não era um negócio que eu tava esperando agora. E aí também tem um lado que é meio escroto, que é tipo, porra, e agora o que, que eles vão fazer com o Star Wars? Tá que ela tinha gravado todas as cenas dela do episódio 8, então o episódio 8 tá seguro ainda. Mas eles vão ter que dar um balé no roteiro do episódio 9. Quer dizer, ao menos que eles façam alguma coisa já pra ela não aparecer no episódio 9, eles vão ter que dar uma dançada ali no roteiro pra explicar o sumiço dela. Com certeza. E eu espero que eles façam alguma coisa maneira que nem fizeram com o... Caralho. Tarkin, alguma coisa. Não, eu tô falando do Velozes e Furiosos, caralho. O Paul Walker. Paul Walker. É, sabe, tipo, eu não quero que eles matem ela off-screen, nem nada assim. Eu quero que tenha uma homenagem maneira. Ainda mais que, pô, se você parar pra pensar no episódio 7... spoilers do episódio 7, foda-se, se você não viu ainda, pelo amor de Deus, já tem um ano. Porra, ela perdeu o filho dela total pro lado negro e o cara que ela amava morreu nesse processo. Então, eu imagino que no episódio 8 ela vai ser um personagem muito importante por ser todo esse clímax emocional. Então, é ver o que eles vão fazer. Tá, então eu queria aproveitar que a gente falou de Star Wars pra passar pra Rogue One, mas ao mesmo tempo tem todo o fato de que eu viajei nesse meio período de muito tempo entre as duas gravações, apesar de que eu só publiquei o episódio 5 no dia de Natal. Mas Eu não sei onde eu vou colocar a viagem pra Comic Con Experience nesse meio que, se a gente fala de Rogue One agora ou se fala dessa CCXP. Ih, cara, você que manda. Primeiramente, pedir desculpa pelo problema técnico com a gravação do episódio 5. E a gente vai tocando aí, cara. De hoje é dia 29 de dezembro. Quer dizer, tudo pode. Quer dizer, foda-se. Tá tranquilo. Então vamos falar. Fui pra São Paulo pela primeira vez na vida. Foi pra cidade... Nova York. Você não foi pra São Paulo. Nova York. Por que Nova York? Porque você me contou, eu não sei se foi numa gravação ou foi offline, que quando você era pequeno eu achava que São Paulo ficava nos Estados Unidos. Sim. Mas então, eu fui pra Comic Con Experience, foi... Cara, foi muito legal. A gente já tá planejando 2017. Que bom. E 2017 você vai estar aqui em dezembro, então vai guardando seu dinheiro. Sei com a gente. Mas foi muito legal. Primeiro a ida. A ida foi. Acho que foi a primeira vez que eu peguei uma viagem tão grande na minha vida. Tipo, foram 8 horas sentado / deitado no ônibus. Eu fiquei enjoado na ida. E foi uma viagem meio melancólica, porque a gente saiu daqui 11h30 da noite, então eu passei a madrugada inteira acordado olhando pra janela, e tipo, tá tudo muito escuro e não dá pra ver nada, e é bizarro. Eu até, por algum motivo, sei lá, a melancolia de ficar olhando pela janela me bateu uma inspiração de escritor, e eu escrevi uns 3 parágrafos sobre absolutamente nada, que eu até publiquei no blog depois. Muito foda. Bota o link aí, caralho. Sim, e não, eu sempre coloco o link das coisas no blog, pra quem quiser entrar. E assim, eu costumo colocar o timestamp das coisas, caso o assunto não interesse. Eu sempre esqueço de falar isso, é uma coisa que eu só lembro quando eu tô colocando o timestamp nas coisas. Mas se você... eu não sei como funcionam os outros agregadores, eu uso o Beyond Pod do Android. Se você for ler a descrição, tem o timestamp das coisas, dos assuntos, e dá pra pular, se você não quiser ouvir da CCXP, sei lá. Mas não, a gente chegou lá em São Paulo, a gente foi no hotel, fez check-in, a gente largou nossas coisas, e aí a gente falou, porra, a gente tem que almoçar, então vamos rodar pra São Paulo pra achar um restaurante pra gente almoçar. Que não seja muito caro no que os meus amigos não consideram muito caro, que significou que a gente andou pra caralho. E eu fiquei muito frustrado, porque em 20 minutos andando em São Paulo eu tive que subir um morro. E eu fiquei tipo, cara, eu não acredito que você de fato subir um morro. Né? São Paulo pra mim era uma grande planície. Não era pra ter morro aqui. Mas... Aí a gente almoçou e aí a gente foi no MASP. Ah, bom, maneiro. Foi foda para um caralho. Eu tirei um monte de foto, assim, quem me tem no Facebook tem um álbum de 170 fotos da viagem. Eu reinstalei o aplicativo do Facebook só pra upar as fotos no Facebook pra poder apagar elas, porque o HD do meu celular tava sem espaço. Cara, eu vi quadros do Van Gogh em pessoa. Foi um negócio muito místico pra mim. Van Gogh, bosta. Como é? Mas então, eu preciso admitir que tipo, tinha 3 quadros do Van Gogh lá. 2 de paisagens, que era a coisa mais linda do mundo. E aí um quadro de uma pessoa e ele tipo... Van Gogh, para de desenhar a pessoa. E vai desenhar cenário. Pessoa não é seu forte. Os cenários são as coisas mais lindas do mundo, mas... pessoa não. Não. Tinha uns quadros que o Martinho mostrou em sala, que foi legal. Então, aí da MASP foi bem divertida. Aí do MASP, aí quando a gente tava saindo do MASP, a gente tava na frente do metrô que a gente pegaria pra ir pra CCXP. Só que aí eu perguntei pro meu amigo, o Vain, que era a única pessoa que foi comigo que ia na CCXP, tipo, você trouxe seu ingresso? Ele falou, putz, deixei na mala. Então, vai a gente de volta pra porra do hotel. Aí eu falei, cara, eu não vou subir esse morro de novo nem fudendo. Hoje a gente vai de táxi. Aí a gente passou no Starbucks. Eu tomei um Starbucks, eu tirei uma foto no Starbucks porque... Você tomou o quê? Eu tomei frappuccino? Um frappuccino gelado. Sabia. De chocolate. Sim. Clássico. Então, foi legal que eu tava conversando com a Amanda, aí eu falei, porra, acabei de sair do MASP, e agora tô no Starbucks tomando um frappuccino gelado de chocolate. Ela falou, cara, se você colocar essa foto com o filtro do Snapchat, você ganha automaticamente uma buceta. Demais. Não, tipo assim, tinha café no seu frappuccino? Tinha. Porque aqui no Japão a Rose pediu um frappuccino de baunilha e não tinha café, sem zoeira, não tinha. Aí ela ficou muito puta. Pode continuar. Aí a gente voltou pro... Isso era de ser umas 2 horas da tarde. Nota que eu não tinha dormido. Aí a gente voltou pro hotel, depois de andar pro São Paulo. Cara, São Paulo tem uns parques muito fodas. Eu não sei se você viu as fotos, mas tem um parque... que é na frente do MASP, que ele tem tipo uma mesinha assim, que é um tronco de madeira com umas cadeiras que são feitas de tronco de árvore também, que eu falei, cara, em algum momento as pessoas decidiram o destino da Terra-média nessa mesinha de árvore com essas cadeirinhas de árvore, porque isso aqui é muito um lugar de um elfo. Você teria na sua casa? Eu se tivesse espaço na minha casa, eu teria. Mas a gente foi pro hotel, a gente pegou o troço lá do meu amigo e a gente pegou um táxi. Eu dormi a maior parte do período que a gente tava dentro do táxi. A gente chegou na Comic Con. Aí era na quinta-feira e não tinha nada nos painéis que me interessava. Então eu falei, vou dar um rolê pelo centro de exposição. Meu amigo só queria assistir o lance de Game of Thrones que teve a Natalie Dormer, o caralho. Eu falei, foda-se, Natalie Dormer, tem coisa mais interessante pra fazer da minha vida. Cara, tinha um stand lá tinha uma loja oficial de Harry Potter que, sem zoeira, a fila tava dando mais de hora pra você conseguir entrar. Caralho, Disney, pô, que porra é essa? Aí eu larguei quando o meu amigo foi lá pra assistir o troço de Game of Thrones. Eu fui pra fila do Harry Potter, só que aí eles fecharam a loja porque eles tinham vendido o máximo que eles podiam vender pra quinta-feira. E aí eles só iam abrir no dia seguinte e eu falei, ótimos 40 minutos não fazendo nada. Essa galera não confiou no capitalismo. Harry Potter dá dinheiro, cara. Tipo, não tem como. Pode vender, cara, sei lá, fio do cabelo. Harry Potter foi a segunda maior fila que tinha lá. E a maior fila era pra tirar uma foto no Trono de Ferro. Porque era de graça. Então faz sentido a fila ser maior. Porque o Harry Potter era realmente uma loja. E, tipo, parece que os preços das varinhas eram algo em torno de 200 a 300 reais. Tanto que aí no outro dia que eu fui, eu falei, nem fudendo, vou pagar 300 reais no pedaço de madeira. Eu vou gastar meu dinheiro de uma forma errada em outros derivados de madeira, tipo história em quadrinho, eu não vou gastar com isso. Aí eu comprei um monte de HQ, eu tirei um monte de foto dos troços que tinham lá. Tinha um negócio de Westworld muito da hora. Que ficava rodando. Assim, era muito da hora os primeiros 5 segundos até você perceber o loop. E depois era. Vocês estão só colocando esse negócio rodando dentro do. Dentro desse líquido branco bizarro, tirando e voltando. Mas assim, foi muito impressionante porque. O último episódio da primeira temporada de Westworld já saiu. A gente tava na quinta-feira e no domingo passado tinha saído o último episódio da primeira temporada de Westworld. E aí a primeira coisa que você via quando você entrava na CCXP era o símbolo do Westworld, que é esse humano esticado que lembra um pouco o homem... Vitoriano? Eu não lembro o nome. Vitoriano? Vitoriano? Não, é Vitruviano. Vitruviano, né? Vitruviano. Lembra um pouco o homem Vitruviano do Da Vinci. Da Vinci. entrando nesse líquido branco, saindo, que é meio que um dos símbolos visuais da série. E a primeira coisa que você vê quando você entra é isso, e aí na entrada, principalmente, tá tocando sempre uma música muito épica, então foi um negócio muito impactante entrar e ver aquilo. E aí eu olhava pro lado, tinha uma estátua gigante do Coringa, do Jared Leto, o que era meio triste, que era do Jared Leto, mas fazia o quê? Eu e meu amigo, a gente desenvolveu a regra da CCXP é que sempre tem mais uma Arlequina. Não importa pra onde você olhe, você vai achar mais uma. Elas são infinitas. É Arlequina em todos os lugares. É o reflexo do sucesso do filme, cara. Tipo assim, sim, a crítica foi uma bosta, mas a juventude de 10 anos, as garotinhas, agora é tudo fã da Arlequina. Sim, e é um cosplay fácil de fazer. É verdade. E é um cosplay que não te agride no verão. Porque, por exemplo, tinha algumas Arlequinas usando a roupa clássica da Arlequina do desenho, que é aquele macacão vermelho e preto que eu acho foda pra caralho. Mas eu só consigo imaginar, cara, isso deve estar muito quente. Isso deve estar, tipo, muito quente. Tanto que no dia que eu fui de sobretudo, era um tira sobretudo, coloca sobretudo, tira sobretudo, coloca sobretudo. Imagina, nossa. E aí foi legal que eu não tava sabendo, porque ano passado a TARDIS foi... Quer dizer, levaram uma réplica da TARDIS pra lá, eu achei que esse ano eu não tinha visto nada relacionado, eu não ouvi ninguém falando nada, então eu achei que esse ano não ia ter. Aí a Renata me avisou que ia ter, aí no segundo dia... Tá, aí o primeiro dia foi isso. Meu amigo foi, ele assistiu o negócio do Game of Thrones. Foi engraçado que ele... Que uma das pessoas que foi lá era o cara dos efeitos visuais. E parece que... Confirma o que eu digo dos dragões de Game of Thrones, que não são dragões. Que eles são modelados a partir de galinhas. Caralho. Sério, pelo que meu amigo falou, os caras pegavam, tipo, um frango que se assa, colocaram um monte daquelas bolinhas de captura de movimento e foram mexendo ele pra modelar o dragão. Então, mais uma vez, aqueles dragões não são dragões, eles são galinhas que cospem fogo e têm escamas. Porque dragão, de verdade, tem... 6 membros, que são as 4 patas e as 2 asas. 7 membros se você contar o rabo. Mas, enfim. Esse é o meu nitpick com a forma de se identificar biologicamente animais que não existem. Sim, sim, sim. Mas me irrita muito. Esse é um negócio que me irrita muito no Hobbit, os filmes, que o Smaug, ele... Só tem as 2 asas com as mãozinhas e as 2 patas traseiras, enquanto no livro fala muito claro que ele tem 4 patas e 2 asas. Eu só fico tipo, isso não é um dragão! E vocês ainda zoaram a voz de um dos caras que tem a voz mais foda do mundo, que é o Benedict Cumberbatch, colocando um monte de efeito em cima, não precisava. A voz dele é foda sem isso, vai tomar no cu todo mundo envolvido nessa merda. Enfim, segundo dia. Segundo dia. Ah, não, pode falar. O que você fala? Não, eu ia falar que tem uns vídeos interessantes da atuação dele. Ah, sim, sim, tem uns vídeos muito legais dele atuando como Smaug. Eu tava até ouvindo um podcast esses dias sobre, tipo, daqui a alguns anos, quando essa galera tiver, sei lá, 70 anos, você vai estar vendo, tipo, os grandes atores da nossa época estavam de 4 numa cama azul imitando um dragão ou vestindo uma capa ridícula de super-herói. E é esse o legado que o cinema atual vai deixar pro futuro. Galera do Chroma aqui, foda. E é isso, mas... aí, segundo dia. O primeiro evento do segundo dia era a Ivana Lynch, que é a aluna de Harry Potter. E o meu amigo tava, cara, eu preciso assistir isso. E eu falo, tipo, mas porra, cara... A gente vai ter que chegar muito cedo. Ele falou, sim, o plano é, eu quero sair aqui do hotel 7 horas, 7h15, e o evento abrir às 10. Eu falei, você tá maluco? Porque primeiro, o café da manhã abre às 6. Só que aí eu vou acordar às 6, eu vou me arrumar, então, sei lá, 7 horas eu vou estar tomando café da manhã. E eu não paguei 15 reais de café da manhã pra não tomar café da manhã de hotel, porque café da manhã de hotel é muito bom. Então a gente ficou até umas 11h40 tomando café com meu amigo. Sério, você já comeu dois pratos, para. Eu falei, só mais um. Só que ele não deixou eu comer o terceiro prato de café da manhã, eu fiquei muito triste. Aí a gente foi, a gente encarou uma fila grotesca. E a gente não conseguiu entrar pra ver a Evanna Lynch. E aí foi muito estranho, porque o meu amigo, ele encontrou uma amiga que trabalhou com ele na Arcelor. E aí eles estavam conversando assim. E aí eu simplesmente entrei na fila pro centro de convenções lá. Enquanto ele ficou conversando com o pessoal. Aí de repente, quando eu vi, tinha 300 pessoas. Mas tinha um monte de gente entre eu e o final da fila. Então eu fiquei na fila muito, num lugar muito na frente dele, sendo que eu não queria estar ali. Quer dizer, eu tava ali porque eu queria assistir um negócio que ia passar meio dia, só que era tipo 10 horas da manhã. Eu falei, tipo, tá, ok, eu vou ficar nessa fila. Porque vai que eu não consigo entrar. Então eu fiquei. Aí eu consegui entrar logo depois que acabou o evento da Evanna Lynch. A Evanna Lynch apareceu ali onde estava a fila, porque tinha tipo um carpete vermelho. Consegui tirar uma foto relativamente ok, que dá pra ver quem é ela. O meu amigo, que estava tipo umas duas fileiras da fila atrás de mim, tirou só pixels deformados de uma pessoa que parece ser loura, mas não tem detalhes suficientes pra poder comprovar nada. Daí a gente entrou, eu assisti uma entrevista com o maluco que faz o Faramir em Senhor dos Anéis. Eu, como alguém que não gosta de Senhor dos Anéis, eu não faço nem ideia no mundo quem é Faramir. Eu descobri que ele é o cara que o John Noble tenta pôr fogo vivo ao filho, que ele tenta pôr fogo vivo quando ele tá maluco. E eu só lembro disso dele, porque, mais uma vez, eu não tenho paciência pra Senhor dos Anéis. Mas aí... Foi legal a entrevista. Mas o que acontece? Eu tenho muita pena de quem não sabe inglês, cara, porque a legenda simultânea tava um lixo. Mas um lixo de tradução ou de sincronia? Ou, sei lá. Os dois. Porque os dois. Não dá pra você estar sincronizado porque você tá pegando o que a pessoa tá falando e tava meio bosta. Não, eu digo assim, porque tem os tradutores, tem as pessoas que fazem tradução simultânea que te assustar, tá ligado? Assusta mesmo. De, assim, de falar assim como se tivesse, não simultâneo, mas assim, você vê que tem uma fluidez. Tava zoadaço? Tipo, a pessoa tava pensando? Tava bem ruim. Nome próprio. Eu não sei, parecia um software que tava fazendo. Porque, ou era uma pessoa que não entendia nada do que o cara tava falando. Porque... tinha uma hora que eles falavam Game of Thrones e aparecia Jogo dos Tronos, tinha uma hora que aparecia Game of Thrones mesmo, tinha uma hora que eles falavam The Walking Dead, tinha uma hora que eles falavam Os Andando Mortos, foi todo nome próprio, principalmente Senhor dos Anéis, que tem um nome próprio bizarro, era tipo... então era um negócio tipo, tinha o telão principal onde tinha a legenda, tinha duas telinhas assim no canto superior, que elas eram muito menores, então a nitidez da imagem estava muito melhor e não tinha legenda, então eu fiquei assistindo pela telinha mesmo. Porque, tipo, eu tô entendendo o que o cara tá falando, mesmo ele sendo australiano e tendo um sotaque muito bizarro, mas eu prefiro isso do que ter que ficar olhando para aquela tela e ler automaticamente aquela legenda bosta. E aí foi até que uma entrevista maneira, assim, por mais que eu não me importe nada com o Senhor dos Anéis e com o papel dele no Senhor dos Anéis, ele também fez um cara em 300, que eu não lembro, que é o cara que perde o olho, eu acho, sei lá, tanto faz. Porque ele vai ser o vilão no Punho de Ferro, na próxima série da Marvel Netflix, e ele tá no próximo Piratas do Caribe. E aí ele tava falando da produção do Piratas do Caribe e ele falou uns negócios que eu nunca tinha parado pra pensar. Que é tipo, eu não sei como era nos outros, mas nesse filme eles reconstruíram o navio um por um. Todos os navios, o que é impressionante pra caralho. E aí eles ficam pendurados tipo num pêndulo. E aí conforme o navio tem que mexer como se ele estivesse na água, o pêndulo vai balançando o navio. E eu fiquei tipo... Caralho, isso faz sentido. Esses navios de fato nunca encostaram no mar. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Foi muito legal. Então, sei lá, foi uma entrevista maneira. Eu quero ver Piratas do Caribe. Eu não ligo que as pessoas não gostam do Johnny Depp. Eu gosto de Piratas do Caribe. Eu desisti no 2. No 2, Baú da Morte, talvez. Eu desisti. Assisti o 1, é muito bom. O 1 é foda. É um filme, assim, muito foda. Aí depois eu assisti o 2. Mais ou menos. Aí... Mas eu vou tentar. Uh-huh. Vou tentar. Eu só vi o 2 e o 3 uma vez, então eu não me lembro direito, mas eu lembro de ter gostado do 3. O 2 eu tenho quase nenhuma memória dele. Eu vi o 4 no cinema na estreia e eu achei okzinho, mas então é tipo... O estilo de filme de Piratas do Caribe é um estilo de filme que eu gosto muito, que é o filme de aventura pulp, que é essa aventura mais despreocupada, que ela não se leva muito a sério. Que é um negócio que me lembra muito Indiana Jones. E aí tem muito filme que segue essa fórmula de ser uma aventura meio despretensiosa, que eu gosto muito, e eles não fazem sucesso. Tipo o Lone Ranger, que também tem o Johnny Depp, que ele faz o índio lá. Teve o Prince of Persia. Eu revi o Prince of Persia para um trabalho que a gente fez para Ludmilla, que você e a Amanda fizeram teoricamente, quer dizer, o nome de vocês está no trabalho, mas eu não acho que vocês assistiram nenhum dos filmes que eu comentei no trabalho, mas eu revi o Prince of Persia, e ele é outro filmezinho assim, tipo, cara, ele não é um filme memorável, não vou lembrar de, tipo, das grandes atuações daquele filme, ou do roteiro espetacular, mas, porra, é uma aventurinha muito maneira. Sessão da tarde? É tipo isso, eu E é um tipo de filme que eu gosto muito, que é essa coisa pulp do Indiana Jones, que é tipo, a gente tem aqui uma aventurinha que vai começar a acabar aqui, a gente não tem pretensão de ganhar Oscar nem nada, a gente só quer fazer um negócio maneiro. E esses filmes, eles sempre fracassam miseravelmente, eu fico muito triste com isso. O Prince of Persia foi um fracasso, o Lone Ranger foi um fracasso, o do cara lá de Marte, como que chama? Perdido em Marte. Não. Ele é baseado num dos primeiros livros de grande sucesso de space opera, caralho. Eu sei que o livro chama Princesa de Marte, mas o nome do filme é John Carter of Mars. John Carter, que também é outro filme nessa pegada, que também não fez sucesso, e aí eu fico muito triste. Que esses filmes não fazem sucesso, eu gosto pra caralho deles. Tá, aí teve entrevista com esse maluco. E aí veio o que eu tava ali pra assistir, que era a premiere de Moana. O novo desenho da Disney. Com as músicas compostas por ninguém menos que pra mim, a grande descoberta musical da nossa geração, que é o Lin-Manuel Miranda, o compositor de Hamilton. Então eu tava muito ali, porque eu preciso assistir esse filme, porque tem música do Lin-Manuel Miranda, cara. E assim, eu tava muito na expectativa de ser o filme legendado, mas não, ele tava dublado, que me deixou meio triste. Mas ainda assim, cara... Sério? Sim. Caraca, que bola fora. Eu achei, cara, porque logo depois teve uma entrevista com os diretores, que é o John Musker e o Ron Clements. Eles fizeram Hércules, eles fizeram... pera, deixa eu abrir aqui a Wikipedia pra ver o que eles fizeram, porque não lembro de cabeça. Eu sei que eles fizeram Hércules, eles fizeram Pequena Sereia, eles fizeram Aladdin, eles fizeram Planeta do Tesouro e eles fizeram A Princesa e o Sapo. Então é tipo, de todos esses filmes, eu não assisti, o único que eu não assisti é A Princesa e o Sapo. Eu gosto pra caralho de Pequena Sereia, Aladdin, Hércules e Planeta do Tesouro. E, cara, Moana é muito legal. E é engraçado porque é um filme que é meio que ele se trata... ele é um grande pupurri das mitologias das ilhas da Polinésia. E aí eu achei ele engraçado, ele ser um filme que eu assisti pouco depois de eu estar ainda jogando Pokémon, que também tem esse clima havaiano. Foi tipo, bizarro essas duas coisas meio que saírem juntas. Mas é muito... A dublagem tá boa, o que é algo que eu não consigo dizer de um filme da Disney tem algum tempo. Não tem nenhuma grande personalidade que eu tenha percebido na dublagem brasileira. Não tem nada ultrajante que nem o Luciano Huck. E também nada que é menos ofensivo que nem o Porchat no Frozen. Mas... E as músicas em português estão legais. Eu baixei recentemente a trilha sonora em inglês, a original. É outra coisa. Até porque tem umas músicas que são cantadas pelo Lin. E aí é, tipo, meu coração se enche de alegria, porque é o Lin. Cara, o Lin é muito foda. Cara, tem um vídeo do Lin cantando a música com o The Rock no YouTube que eu sou tipo, cara, eu quero ser amigo desses dois caras. Eu quero muito passar, sei lá, uma virada de ano com os dois, conversando com eles, porque os dois parecem muito legais. E aí, foi até legal que aí o filme terminou. Aí foi a primeira vez que eu bati palma pra um filme, porque os diretores estavam lá, então fazia sentido você bater palma pro filme. Sério? Sim, os diretores estavam lá, eles fizeram todo uma entrevista depois do filme que eu acabei não assistindo ela toda, porque eu tinha mais coisas que eu queria fazer no centro de convenção. Mas aí, no crédito, toda vez que aparecia o nome do Lin-Manuel Miranda, uma galera começava a bater palma, eu incluso, apesar dele não estar lá, muito triste. Eu acho que o Lin-Manuel Miranda seria uma das pessoas que eu pagaria, sei lá, R$200 pra tirar uma foto com ele, porque ele é muito legal. Mas tinha uma fanbase de Hamilton grande naquele auditório. Eu gostei bastante do filme. A princesa lá que eu... Ela não é princesa. Ela é... Tem até uma música que é sobre isso, que é tipo... Eu não sou... Não, mentira, não tem música. Mas é um tema que eles abordam que o Maui, que é o semideus que... É o segundo personagem principal, junto com a menina que eu esqueci o nome. A Moana, caralho, era o nome do filme. Puta que me pariu, Rodrigo. Nome do filme. Moana. Então, a Moana, ela até fala várias vezes, porque o Mago chama ela de princesinha, e ela fala, cara, eu não sou uma princesa, eu sou filha do chefe da ilha, eu não sou princesa. E é muito legal, o filme, CGI tá foda pra caralho, As músicas são feitas pelo Lin-Manuel Miranda, então elas são fodas. Então eu gostei bastante do filme. Aí eu assisti um pouco da entrevista, eu assisti a entrevista até eles falarem da parte de som. Aí eles falaram da parte de som, eles falaram, porra, a gente contratou o Lin-Manuel Miranda, aí eu gritei, bati palma. E aí depois eu levantei e fui embora. Aí eu fui gastar mais dinheiro em história em quadrinho. Porque eu... Não, eu quero saber se você comprou mangá, poxa. Eu comprei. Porra, você não falou nada do Japão, porra, nenhuma. As armaduras estavam lá com código. Eu não vi as armaduras. Vai se fuder. Cara, morre, diabo. Porra. Não, cara, caralho. Eu comprei alguns mangás. Eu queria ter comprado o mangá do Ghost in the Shell, mas tinha uma fila gigante no stand da JBC. E não tinha em nenhum outro lugar, eu fiquei tipo, ah, não vou entrar nessa fila gigante pra comprar o Ghost in the Shell, eu compro na Amazon, R$20 mais barato. Mas eu comprei alguns volumes da versão definitiva de Fullmetal Alchemist, porque Fullmetal Alchemist... Opa! Cara, assim. Fullmetal Alchemist é muito bom. E eu comprei o Naruto Gaiden, porque eu sou essa pessoa. Eu gosto muito do Naruto. E no Naruto Gaiden tem o Sasuke adulto, e eu gosto muito do design do Sasuke adulto. E o Naruto Gaiden é muito um mangá inteiro sobre a relação do Sasuke com a Sakura, que é provavelmente o meu aspecto favorito de Naruto. Teve momentos que eu estava achando o Naruto muito, muito chato, eu podia muito bem ter largado o Naruto, mas eu continuei porque eu queria ver o Sasuke e a Sakura ficando juntos. Então eu comprei o Naruto Gaiden por causa disso. Pô, pensei num presente agora pra você. Vou comprar o Boruto. Oi? Pra você. Ah! Boruto, né? Sim, é. Revista número 1. É engraçado que o que eu li do Boruto até agora, ele tá recontando a história do filme. O filme do Boruto. Que é um filme bem legal, vai ser um DLC do. do Naruto Storm 3 com o que saiu do Boruto, mas eu não tô muito animado porque eu não sei se eles vão mudar os status do personagem e os ataques, mas eu tenho o Boruto e a Sarada, que eles vieram como bônus de Day One, que normalmente a edição brasileira dos jogos vem sempre com isso. Então eu não tô tão interessado. Uhum. Eu tô interessado no DLC que tem o design do Sasuke adulto, porque mais uma vez eu gosto muito do design do Sasuke adulto. Eu sou muito Sasquete. É um negócio que, tipo, isso não saiu de. Os meus 13 anos. Essa é uma parte dos meus 13 anos que nunca foram embora, que eu Sasuke, cara, eu acho Sasuke muito foda. Sasuke com. Pode crer. Ele é foda com o personagem, a história dele é sim, muito foda. Sim, eu acho. Eu gostei do final. Você gostou do final do mangá? Eu gosto do final de Naruto. Eu acho que o Naruto tem seus problemas. Eu gosto muito do começo da guerra, que parece realmente uma guerra, que é tipo. A gente tem várias frotas diferentes, então cada uma indo pra um lugar específico. E é todo um negócio meio tático deles enfrentando os Zetsus brancos e o caralho. Aí lá pro meio da guerra dá uma desandada fudida, aí tem todo o lance da Kaguya, que é uma desandada fudida, e aí vira muito monstro gigante contra monstro gigante. Mas aí quando termina isso e volta pra luta do Naruto e o Sasuke, eu acho foda pra caralho. Eu quase comprei o último volume de Naruto só pra ter... Porque eu tenho aqui... quer dizer, não tá nem aqui, tá na casa da minha mãe. Mas eu tenho os volumes 35 e 36, que são os volumes da luta do Naruto e do Sasuke pequenos. E eu quase comprei o volume 72, que é o último volume que tem a luta do Naruto e Sasuke adultos. Eu posso até te emprestar quando você voltar o Naruto Storm 3, que tem... 4, quer dizer. Que tem essa cena linda no gráfico do jogo, que é muito mais bonito que qualquer coisa que a Toei fez. Apesar de que eu tô pra baixar os... Não, mentira. Eu já baixei ou eu tô... Eu não sei, mas eu acho que eu já vi a luta no anime, ficou legal, mas eu não tenho certeza agora. Mas no jogo tá muito foda. Eu acho que os jogos da série Storm são uma forma melhor de acompanhar Naruto. Se você não tem paciência pra ler o mangá, é melhor que um anime, porque eles dão uma enxugada na enrolação desnecessária e eles ainda conseguem sintetizar de uma forma muito foda... o principal, e eu acho que as CGs são muito fodas. O Storm 4 ele tem um problema que em alguns momentos da história, no lugar deles fazerem uma CG, eles simplesmente pegam um frame do anime e colocam a legenda embaixo com a narração, e aí é meio zoado. Mas os momentos mais importantes, eles fazem uma CG fodona, com um gráfico lindo, lindo pra cacete desse jogo. Muito foda. Eu gosto muito de Naruto. Mas de mangá foi só isso que eu comprei. Eu comprei muita a HQ. Eu comprei. Deixa eu olhar, eu tô olhando aqui na minha estante. Eu comprei Rat Queens, que é uma história de uma guilda de aventureiras medievais composta só de mulheres, que é bem legal. Eu comprei Saga, que é um space opera muito foda. Que eu leio ela no meu tablet, mas aí eu comprei as três edições que eles têm aqui no Brasil. Eu comprei a Umbrella Academy, porque é o desenhista brasileiro, e aí só depois que eu comprei que eu fui descobrir que o roteirista é um ex My Chemical Romance, que é muito bizarro. Eu comprei os dois volumes que tem da Miss Marvel, eu adoro a Miss Marvel. Eu comprei a HQ do The Last of Us. Eu comprei... Já leu? Sim. É bem legal, é um prequel do DLC, que é um prequel também. Que conta como a Ellie e a Riley se conheceram, é bem legal. Eu comprei uma HQ... indie brasileira, que é uma porra louca do caralho, que é a história de uma designer, o fantasma de uma modelo francesa e um deus africano dos macacos. É uma loucura do cacete essa HQ. É mó legal, mas ela tá autografada com meu nome, muito bonito. Eu comprei também um pôster desse mesmo cara, que também tá autografado aqui na minha parede. Coisa linda. É, você falou de... Tava falando dos mangás, eu lembrei. Eu tava procurando alguma coisa pra ler em japonês, mas que não fosse tão complicado, porque normalmente linguagem de mangá é algo muito complicado, né? Em relação a gírias e maneira mais informal de falar, e também eu tenho que procurar algo dentro do meu conhecimento de vocabulário e gramática. Aí, você conhece o Capitão Tsubasa? Que você, no Brasil, é Super Campeões. Sim, sim. É um mangá sobre futebol. Uhum. Caraca, cara, eu fui lá e comprei o Capitão Tsubasa. Você não conhecia? E... Não, eu conhecia, pô, claro que conhecia. É porque eu pensei que você não conhecia. Ah, tá, não. Você não é muito ligado no futebol. Ah, não. Aí, pô, fui lá e comprei o Capitão Tsubasa. Só que é um mangá muito antigo. Então, tipo, alguns kanjis não tem furigana, né? Que é tipo, quando tem um kanji, eles colocam o hiragana pra você... criança ou estudante de japonês que não sabe ler aquele kanji conseguir ler. Mas tirando isso, é um mangá mais fácil para ler em japonês. Se algum ouvinte estudante da língua japonesa quiser pegar um mangá para ler que seja fácil, Super Campeões, tá aí o grande conselho. E eu comprei um livro em japonês. O livro do não sei se em português tem. Deve ter, eu realmente não sei, você pode me ajudar com isso. Mas aqui, né, tem uns estantes com livros dos filmes da Disney romantizados, é isso? Romantizado, por exemplo. Ah, eu comprei o Up, Altas Aventuras, em japonês. Você vai pegar um dos piores filmes da Pixar, cara. É porque dentro dos que tinham... eu falei Disney, né? Pixar, perdão. Dentro dos livros que tinham lá, era o que eu gostava, né? Tinha um da Disney lá, só que eu achei meio bosta. Aí eu comprei o Up, vou começar a ler. Eu já dei uma olhadinha nele, assim, é bem maneiro, assim, o jeito que eles... como é que fala? Novelizaram, tem umas imagens legais, assim. Não é só, como é que fala? Não é só o texto. Uhum. Entendeu? Dá uma mesclada. Eu tô usando isso pra estudar, olha que coisa, estudar e ser feliz. Uhum. Eu pulei uma parte boa da viagem de São Paulo. O que acontece? Quinta-feira foi o dia que a gente chegou lá, que eu não dormi na viagem, então eu tava virado. Aí a gente foi no primeiro dia, que foi toda essa coisa. Aí a gente saiu de lá umas 10 horas, a gente chegou no hotel, a gente foi pro quarto dos nossos amigos, a gente bateu um papo. Depois eu e meu amigo, a gente foi pro nosso quarto, a gente ficou batendo papo, foi dormir por volta de 2 horas da manhã. Então no dia seguinte, quando meu amigo tava indo pra CCXP, ele falou: Rodrigo, acorda. Eu falei: cara, não, hoje não vai dar, não. Ele falou: sério que você não vai? Eu falei: sério, não tá rolando. E aí eu dormi até 2 horas da tarde, na sexta-feira. Acordei com os meus amigos que foram pro show do Black Sabbath, só não foram pra CCXP. E aí eles estavam batendo na porta porque eles iam no Ibirapuera. Porque o nosso hotel era alguns quarteirões do Ibirapuera. Então a gente foi legal pra cá. Cara, o Ibirapuera é gigantesco. É gigantesco. Foi tipo, a gente passou a tarde inteira lá e eu acho que a gente não viu metade daquele parque. Tem uns 3 museus dentro do parque. Tem um planetário, a gente infelizmente não conseguiu ir no planetário. A gente foi no Museu Afro-Brasil. Foi muito foda. Eu achei meio irônico, porque tipo, o museu ele tem... o segundo andar, onde tem as obras que ficam fixas lá em exposição, e no primeiro andar são obras que vão mudando com o tempo. Tava tendo uma exposição portuguesa no Museu Afro Brasil, eu achei meio... isso é meio irônico, mas tudo bem. Eu tirei um monte de foto da exposição do Afro Brasil, mas, cara, o negócio mais impressionante é que eles têm o esqueleto de uma... de um navio negreiro. E aí é... Ah, eu vi a foto. Cara, E aí ele fica dentro, tipo, no meio do segundo andar, assim, tem tipo uma salinha fechada que você entra. E aí a primeira coisa que você vê é esse esqueleto do navio que é ele é ao mesmo tempo enorme, mas não tão grande quanto você acha que seria. E aí, tipo, você pensa, cara... Pela quantidade de pessoas que você vê ilustrado e a gente lê, tipo... Não cabia a quantidade de gente que eles traziam nesse navio. E aí, como era tipo uma salinha, nas paredes do lado de dentro tinha um monte de poema sobre escravidão, tinha ilustração de escravidão. Cara, era uma sala muito pesada, foi um negócio, tipo, muito poderoso, assim, de você entrar e ficar tipo... Porra! Então foi foda no sentido de... Não foi foda maneiro, mas foi, não, foi foda do tipo, caralho, que experiência louca. Aí, esse dia eu não fui na CXP, e aí no domingo eu também não fui porque não tinha nada de interessante. Meu amigo alucinou de querer ir 6 horas da manhã, eu falei, ah, 6 horas da manhã fudendo, também não vou ir sozinho, depois pegar metrô e baldeação e ônibus, e era mó trampo. Ah, tá... Eu vou ficar aqui. Seu famoso gastei dinheiro à toa? É isso não, mesmo? Cara, o que acontece? Eu paguei pra ter acesso aos 4 dias, o que significa que eu posso ir os dias que eu quisesse. E eu fui os dias que eu queria. Significa! Você não viu as armaduras? Você pagou. Ah, vai esses caralho, puta que pariu. Você só foi um dia? Não, eu fui dois. Dois, né? Cara, no segundo dia, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de assistir o filme lá, o Moana, eu falei, cara, eu sei que tem uma Tardes aqui. Eu peguei o mapa e vão achar o stand do Sci-Fi. E aí eu tava rodando pela porra daquele lugar gigante, eu não achava a merda do stand. Aí teve uma hora que eu peguei meu celular assim pra olhar no mapa, aí eu olho pra frente, tá Tardes na minha frente, falei, achei. Aí foi o dia que eu fui de sobretudo e vesti todo de preto, eu levei a chave de fenda e aí eu tirei fotos com a Tara, foi muito legal. Aí eu fiquei andando pela CXP, comprei mais história em quadrinho, eu comprei os presentes que eu dei pro pessoal, que eu queria dar presente. E aí ia ter num outro auditório, ia ter às 9h30 o primeiro encontro nacional do podcast. Eu falei, eu quero muito ir nessa merda. E aí eu fui, aí eu cheguei no auditório antes, aí eu assisti a palestra de um mangaká. Maneiro. Sim, é. Japonês? Oi? Japonês? Sim. Ele... Por sorte tinha um tradutor lá. Não, é porque tinha... Depois eu vou falar disso. Mas não, é o cara que escreve o mangá do Knights of Sidonia, que tem um anime no Netflix. Ah, do espaço? É. Astronautas, sim. Talvez? Ah, sim, sim. Não, é Knights of Sidonia, é o que tem no Netflix. É porque ele passou aí no Japão, na TV normal, e aí o Netflix conseguiu os direitos, aí ele aparece como produtor original Netflix, mas ele não é bem assim. Mas aí é que o Netflix também vai fazer um longa baseado no próximo anime dele. Aí eles até mostraram um pedaço do início do filme, que ainda não estava pronto, tava com o áudio ainda não estava feito. O que me fez pensar em várias coisas sobre o áudio de coisas, tipo, tem a cena que eles tipo, derrapam de uma rampa. Que tava sem som, e aí você para e pensa, pô, é verdade, eles têm que colocar todos esses sons, você tem, tipo, você tem que simular o som de pessoas derrapando numa rampa pra você colocar em animação, porque esses sons não são sons que estão ali no desenho, é bizarro. Um monte de coisa que eu não tinha parado pra pensar de como funciona. Eu fiquei interessado em começar a assistir o Knights of Sidonia, mas eu ainda não comecei a assistir, porque eu tô, sei lá, eu tô e não tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a vida é estranha. Aí depois teve uma entrevista com um cara, um ex-membro da Rockstar, que ele saiu para fundar o próprio estúdio, que o objetivo dele é fazer jogos documentários. Então eu falei, porra, essa é uma entrevista que eu quero assistir, porque o cara vai falar sobre narrativa em jogos, ele vai falar sobre contar histórias que aconteceram de verdade, que é a nossa área, mais ou menos. A área da história. Mais ou menos. E ele vai falar de game design, que é um negócio que eu gosto pra caralho. E aí, a entrevista... Aí ele era um cara... Ele não é americano, ele é de algum lugar do... Ah, cara... Pera. Black Friday, The Revolution 1987, eu acho. Que é o nome do jogo que ele fez, que é um jogo sobre a Revolução... Ah, 1979, errei por 10 anos. Que é a Revolução, que foi... Onde foi a porra da Revolução? Lá no Irã. Revolução do Irã, 79. Que nesse jogo você joga como um jornalista, e aí você tem que registrar vários eventos do conflito, e aí ele é um jogo que se baseia muito no estilo de jogo da Telltale, que fez o The Walking Dead, que é um dos meus três jogos favoritos de todo o tempo. Então o cara foi lá e foi muito legal. E aí o cara que tava entrevistando ele era um jornalista do The Guardian, que é um jornal inglês. Então a entrevista foi toda em inglês. E aí quem não sabia inglês tinha que ir lá fora, pegar um fonezinho de ouvido, que eles estavam fazendo uma tradução simultânea ali. Eu fiquei tipo, ah, eu não preciso disso, porque eu tô entendendo o que eles estão falando em inglês. Se fuderam. Talk to me. Talk to me. E aí foi bem legal. E aí depois teve o encontro lá do podcast. Foi bem maneiro. A maior parte das pessoas que estavam na palestra eu não conhecia. Mas eles chamaram um monte de podcasters que estavam lá. De pessoas que eu conhecia que estavam lá, tava o Cid no Não Salvo. O que é muito triste. Assim, eu vi vários momentos que eu disse, porra, eu tenho coisas na minha mochila que podem matar um ser humano. Se eu pular ali e matar o Cid, eu vou ser preso? Vou. Mas eu vou estar fazendo um bem pra humanidade, que é se livrar do Não Salvo. Que... Cara, eu odeio o Não Salvo. Puta que pariu. Enfim. Por quê? Ah, porque eu acho que eles, sabe, tipo, eles são a personificação da internet, tipo, erro, BR. Vamos inventar que a Coreia do Norte tá falando que eles estão ganhando todos os jogos das Olimpíadas e fazer o mundo divulgar essa notícia como se fosse verdade. E aí depois, não, é só uma zoeira do Não Salvo. É tipo, ah, vai se fuder, cara. Eu não tenho paciência pra isso. Pô, esse lance da Coreia do Norte, eu não fiquei sabendo, não. Me explica aí, detalhadamente. Ah, durante as Olimpíadas, começou a sair um monte de notícia que, tipo, ah, na Coreia do Norte, eles estão passando as notícias que a Coreia do Norte é o país com mais medalha de ouro, não sei o quê. E todo mundo falando... E aí isso virou notícia, isso começou como notícia aqui, porque as Olimpíadas foram aqui. E aí depois isso virou notícia internacional. Olha só, a Coreia do Norte manipulando informação. Só que na realidade isso foi toda uma trollagem, ruê-ruê-BR do Não Salvo. Que, tipo, ah, mas reverberou lá na Coreia do Norte? Não, então parece que, pelo que eles me falaram, mas eu não parei pra confirmar, um amigo meu que é fã do Não Salvo, é muito triste eu admitir que eu tenho amigos que são fãs do Não Salvo, parece que o único comunicado da Coreia do Norte foi tipo, porra, maneiro, esse é o tipo de coisa que a gente faria mesmo. Então, mas eu não sei se isso é verdade ou não. Mas aí ele tava lá porque ele tem um podcast que é o Não Ouvo, que eu realmente não ouço esse podcast, nunca vou ouvir. Vamos ver. Quem mais? Teve o Afonso Solano. Que eu gosto do Afonso, acho legal. Teve Jura de Filho, infelizmente. Mas foi legal que eles encheram o auditório de 500 pessoas. Que foi uma coisa que eles falaram, cara, a gente conseguiu encher um auditório de 500 pessoas pro primeiro encontro do podcast sem ter o Jovem Nerd, o Azaghal, aqui. Ah, isso é legal. E aí eles estavam falando, ah, porque isso aqui é uma empresa que abriu recentemente aqui no Brasil, que eles querem ajudar a comercializar podcasts, esse tipo de coisa, lá, lá, lá. E aí eles queriam fazer esse evento, e aí os organizadores estavam com muito medo, porque, tipo, enquanto isso, no auditório da Cinemark, tava tendo a apresentação da Marvel com o James Gunn, e aí o pessoal falou, cara, e se não tiver ninguém? Mas estava lotado, tinha gente sentada no chão. E aí foi mó maneiro. Teve gente lá na palestra que se emocionou. Eu tirei uma foto com o André e o Sushi do Jogabilidade, que foi muito legal. Foi. Pô, você falou do que não tava o Jovem Nerd nem o Azaghal, mas, cara, pra falar a verdade, eu no começo eu escutava muito, muito, muito Nerdcast, mas hoje em dia faz muito tempo, muito, muito, muito tempo que eu não escuto um podcast. Eu ouvi um essa madrugada que eu não consegui dormir, que era o do Rogue One. Mas o que eu quis dizer é que, tipo, eles ainda são o maior podcast do Brasil. Então eles encherem uma sala de 500 pessoas é fácil pra eles, sabe? Você, tipo, 500 pessoas não é nada pro público deles. Mas sim, considerando que eles estavam na CCXP aquele dia, só que eles estavam gravando, eu acho, com o Nerdcast ao vivo em alguma outra stand, é de, tipo, ainda assim aquele auditório encheu. Então foi mó legal. Eu tirei foto com o André assistindo Jogabilidade, foi toda uma coisa, porque terminou, tipo, tava marcado pra terminar 10 horas, só que, tipo, deu 10h20 e o pessoal ainda tava falando, aí eles começaram, adianta essa porra e vai todo mundo embora. Eu falei, mas eu quero conversar com eles são legais. Aí tava os dois saindo, assim, aí eu tava do lado de fora da sala, aí eu cheguei assim, eu olhei pra eles e fiquei meio, tipo, eu não sei como interagir com vocês. E aí o André virou e falou, é nóis, cara, o desconforto social é aqui mesmo. E aí foi muito legal. Aí eu falei, porra, eu tô aqui, meu celular tá no modo avião, porque eu tô com 6% de bateria, e se ele chegar no 5%, a câmera não abre. Então eu tô com muito medo de eu não conseguir tirar essa foto. E aí quando eu me apresentar, eu sou o Rodrigo Varanda, ele falou, ah, o Sad Naraj no Twitter, eu falei, tipo, ah, eles sabem o meu Twitter. Eu fiquei, tipo, muito emocionado. Fiquei, tipo, sério mesmo? Sim. Sério, que sim, coisa? Eu fiquei, tipo, que... Tanto que quando eu falei, você chorou, quando, né, eu falei, ah, pô, tô com medo da bateria do meu celular. Ele falou, cara, relaxa, qualquer coisa a gente tira com o meu celular e eu te mando pelo Twitter, porque eu sei o seu handle. Eu fiquei, tipo, Que é isso? Senpai has isso, noticed isso, me. Tipo, se você fosse o Rodrigo _ Varandas, ele não ia lembrar, mas quando é o Sad Naraj, tipo, né? Ele lembra, caraca, que foda. Foi legal, aí eu consegui tirar a foto, foi... Cara, é muito bizarro pensar que, sei lá, eu assisti o Moana, que só vai estrear aqui no Brasil 5 de janeiro, então só semana que vem. Eu comprei um monte de HQ, eu fiz um monte de coisa em São Paulo, e, cara, aquela foto foi a coisa mais legal que eu tirei da CCXP e da viagem. E tanto que eles falaram, a gente vai tentar ano que vem fazer de novo o Dia Nacional do Podcast, e eu falei... Igual, ano que vem eu não quero comprar pra todos os dias, porque eu não tenho pique pra ir em todos os dias. Eu não tenho energia pra ficar em pé o quanto eu fiquei em pé esses 2 dias, quem diria 4. Mas aí eu quero ir no dia, cara, o dia que tiver o Encontro Podcast, eu quero ir de novo. Vai ser maneiro. E aí foi isso de Comic Con. No domingo eu basicamente passei meu domingo no hotel dormindo. Foi. Não, mas na palestra teve o tema, o que foi abordado. Ah, não, eles falaram, tipo, ah, porque teve, sei lá, 3 momentos, e aí cada um dos 3 momentos, 3 ou 4, não lembro agora, eles chamavam 3 convidados, e aí eles falavam, ah, por que o podcast é foda, por que o podcaster é foda, e por que o ouvinte é foda, e aí eles davam uns depoimentos e tal. Aí teve gente que chorou lá, foi bem maneiro, foi bem emocionante, eu gostei bastante. Vamos ver. E quando você trocou a ideia com o cara do Jogabilidade, você não falou, pô, tem um podcast? Não, eu não promovi. Não falou nada, você, pô, trocar ideia com o cara. Não, então, eu troquei uma ideia, porque naquele dia tava tendo o PlayStation Experience, que é um negócio que eu quero falar depois de pelo menos um trailer com você sobre. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. Eu conversei sobre Moana, porque foi basicamente por causa do André que eu comecei, que eu ouvi Hamilton, então eu queria assistir Moana por causa das músicas do Lin-Manuel Miranda. Então eu conversei com ele sobre o Moana. Foi legal, foi maneiro conhecer esses caras que eu... Porque, mais uma vez, o Jogabilidade é o único... Não, mentira, tem o Giant Bomb, mas é um site americano, que é outra história. Mas o Jogabilidade é o único site que eu apoio no financiamento coletivo todo mês. Então eu gosto muito do trabalho dos caras e conseguir ver eles e tirar uma foto com eles foi muito legal. Eu sou um fanboy. Então o CCXP foi basicamente isso. Eu fiquei muito tempo em pé. Eu paguei muito dinheiro por um hambúrguer bem mais ou menos no primeiro dia, porque, cara, tinha uma coisinha lá da Domino's, mas era tipo R$20 numa pizza brotinho. Eu falei, ah, vai tomar no seu cu que eu vou pagar R$20 na pizza brotinho. Aí eu acabei pagando R$30 num hambúrguer bem mais ou menos, mas é a vida. Esse é o capitalismo. Eu gastei muito dinheiro. Dava pra me visitar aqui, deu uma hora. Não dava não. Cara, não dava pra eu ter comprado a passagem de ida com o dinheiro que eu gastei. Dava pra eu ter parado no meio do caminho. Eu me enxotado do avião, assim, tipo, a gente chegou aqui, a gente tá em cima da Índia. É até onde o seu dinheiro vai, cara. É isso. E aí foi isso, CCXP, a viagem foi muito maneira. Eu quero conhecer São Paulo melhor, eu quero ir lá mais vezes, eu quero conhecer mais museus. Eu não encontrei nenhum dos meus amigos virtuais de São Paulo quando eu tava em São Paulo. Foi muito... Isso foi meio frustrante, mas tirando isso foi muito foda. Mas você marcou? Eu tentei marcar com algumas pessoas, mas acabou não rolando. Tentou, porra. Tentei. Né? Só pelo tom da voz, eu tentei marcar. Mas aí, enquanto eu tava em São Paulo, aconteceram duas coisas relacionadas a videogames que eu não pude assistir, porque eu tava em São Paulo, o que me deixou meio triste, que foi o The Game Awards e a PlayStation Experience. Do Game Awards saiu o trailer do novo jogo do Kojima, que é uma porra louquice do caralho, mas eles confirmaram o Mads Mikkelsen como vilão. E porra, cara, Mads Mikkelsen, que é o mão da porra. Eu sou muito fã do Mads Mikkelsen, cara. Saudade de Hannibal. Quem não? É o Mads Mikkelsen? É o cara que fez o Hannibal na série de TV. O maluco do Cassino Royale. Sim, o maluco do Cassino Royale, o vilão de Doutor Estranho. Maneiro. O pai da Jin Erso no Rogue One. E aí ele vai ser o vilão do novo filme do jogo do Kojima. Eu sou muito fã dele, cara. Eu tenho que ver o filme. Porque ele é dinamarquês, eu acho, não sei. Ele é de algum canto desde a Europa. E aí tem um filme dinamarquês dele que chama The Hunt, que todo mundo diz que é foda pra caralho, que eu tenho que assistir. Só que ainda não assisti, tem Netflix, eu preciso ver. Mas o trailer é uma loucura do caralho, não dá nem pra tentar explicar. Mas, enquanto isso, no dia seguinte na PlayStation Experience, teve o trailer de The Last of Us 2. The Last of Us Parte 2. Assisti. Você assistiu? O que você achou? Cara, eu tenho medo, essa é a grande realidade. Tenho medo porque eu acho que esse jogo foi tão foda. Tão foda, foi tão marcante mesmo. Foi um jogo que eu joguei assim. Cara, foi o jogo que eu terminei de jogar Eu zerei ele e chamei o meu pai pra sentar na sala comigo pra eu mostrar as cutscenes pra ele, como se fosse um filme. E meu pai achou muito foda. Então, assim, é um jogo, sei lá, top 10 da minha vida. Então, um jogo muito foda. Eu tenho uma trajetória muito estranha com The Last of Us, que eu comecei não gostando dele. Porque eu tenho um problema muito sério com a jogabilidade dos jogos da Naughty Dog, que eu geralmente não gosto delas. Eu joguei o Uncharted 4 agora no PlayStation 4, eu gostei muito de Uncharted 4. Ele tá no meu top 3 jogos de 2016, fácil. Acho que ele é... eu fiz a minha lista, que é até um negócio que eu tava pensando. Eu vou até jogar aqui no ar e ver aqui que, sei lá, as três pessoas que ouvem isso e interagem com a gente no Twitter. Acho que, tipo, eu tô entre escrever sobre os meu top, fazer o meu top 10 escrito no meu blog e postar, ou eu gravar um monólogo maníaco de eu falando sozinho por algumas horas sobre os 10 jogos que eu mais gostei. Mas é um negócio que eu tô pra fazer mais em janeiro ou fevereiro, quando a gente tiver a segunda parte das férias. Porque tem alguns jogos... Não, dá. Se você... porque se você quiser... Pode falar. Alguns jogos que eu ainda não joguei, que eu quero jogar antes de fechar esse top 10. Igual eu comecei hoje o The Last Guardian. Eu quero jogar ainda Inside, eu quero jogar Firewatch. Então ainda tem alguns jogos desse ano que parecem ser muito, muito bons, que eu ainda não joguei, que eu quero jogar ainda antes de fazer isso. Não, porque se você quiser um amiguinho pra conversar sobre, e você pode, a gente pode fazer. Assim, eu também quero fazer isso. Você jogou jogos de 2016 pra fazer isso? É, o grande problema é isso, né? Os jogos de 2016. Fazer um top 3, top 2, tá ligado? Eu vou ver quais de 2016 joguei, é verdade. Você tocou num ponto muito doido. Mas eu posso, sei lá, tá só pra falar. Sim, oh, sim. Na verdade. É que você é um menino tão ocupado, é tão difícil arranjar horário pra gravar coisas com você, fica foda. Ah, vai se fuder, cara. Eu tô morrendo aqui de tanto fazer as coisas. Agora eu tô com tempo. Agora não, na verdade. Em janeiro a gente volta dia 4, depois tem 2 semanas, depois só em abril. Então, né? Uhum. Relaxa. Então eu comecei não gostando de The Last of Us. Aí eu joguei Uncharted 4, gostei muito de Uncharted 4. E aí eu até escrevi. O momento que eu revivi o meu blog foi quando eu escrevi um texto escroto de gigante sobre Uncharted 4. Que é um texto que eu até gosto bastante dele. Alô? Oi, aqui. Não, é que eu faço um exercício muito bom, que é gravar enquanto estou jogando. Tá. Foi mal, desculpa. E aí agora eu quero revisitar The Last of Us, Não. Essas coisas que acontecem na vida sem querer, que acabam sendo... Se no início acha que é uma merda, mas no final das contas é bom. Que quando eu comprei o meu PlayStation 4, veio de graça o The Last of Us Remaster. E eu fiquei tipo, ah, porra, que merda, o jogo que eu já tenho, que eu já tinha no PlayStation 3, que eu já joguei, não gostei muito. Apesar de eu admirar bastante a história, também tem o fato que eu joguei ele logo depois de ter terminado a primeira temporada de The Walking Dead, que são jogos pós-apocalípticos que o personagem principal é esse pai adotivo pra essa garota, que eles têm que ensinar a ela a sobreviver nesse mundo de merda pós-apocalíptico. Então, eles são jogos com temas muito parecidos. Temas muito parecidos. Saúde. Mas abordagens muito diferentes. E eu gosto muito do The Walking Dead. The Walking Dead é um jogo que me fez chorar, assim, copiosamente. Foi um negócio bizarro. As duas vezes que eu joguei ele, do começo até o fim, eu chorei na última cena, porque é foda pra caralho. Ah, me dá spoiler, eu quero saber, eu não quero jogar aquele jogo não. Spoiler. Não, cara, você joga esse jogo, ele é muito bom. Ah, não. Fala que é uma obra-prima, etc. Eu joguei ele... Cara, Mamar. Você e a Amanda, cara, eu tento... Eu falo pra vocês, cara, esse jogo é foda, porque... Pra mim, ele é a versão meio que indie do The Last of Us, porque ele tem todos esses temas em comum. Então ele tem essas coisas de um lembra muito o outro. Só que, assim, eles têm abordagens muito diferentes. E aí é muito. Porque, tipo. E aí eu joguei eles num arco muito, muito próximo, então pra mim é tipo, porra, a Clementine é minha filha e a Ellie é minha irmã mais nova, porque. É uma relação. Eu gosto muito das duas, é muito difícil. E aí é até engraçado porque. No mesmo dia que saiu o trailer do The Last of Us Part 2, no dia anterior saiu o trailer da terceira temporada do The Walking Dead, e a Clementine também tá mais velha, ela já tá, sei lá, com seus 15 anos, sendo que no primeiro jogo ela começa com 9. Então teve um monte de fanart das duas mais velhas, crescidas e tal. Mas aí por causa do... E eu sempre gostei da história do The Last of Us. E o Uncharted 4 me fez querer voltar e jogar ele, então ele tá instalado no meu PlayStation 4 e eu preciso, em algum momento eu vou voltar e eu vou jogar não só o The Last of Us de novo, como todos os Uncharted e ver o que que eu... Que é uma coisa que eu faço com frequência com coisas que eu não gosto quando eu experienciei pela primeira vez, é experienciar elas de novo mais velho pra ver se é... Eu amadureci e você podia realmente parar com esse barulho. Pera aí, cara, foi mal. Fala, pode falar. E aí, eu tô com bastante vontade de jogar de novo o The Last of Us. E aí eu vou jogar pela primeira vez o DLC, porque o DLC eu só fui no YouTube assistir ele, que nem um filminho mesmo. Porque eu não gosto muito do combate do The Last of Us. E eu sou do time que diz, cara, eu acho que The Last of Us 2 não precisava existir. Mas, depois de assistir o trailer, eu falei, cara, eu tô dentro. O Neil Druckmann, que é o principal, que é o escritor, ele escreveu também o Uncharted 4, que é o meu Uncharted favorito. Ele fala que eles pensaram em todas as... O que era pra eles fazerem... Se eles iam fazer um jogo no mundo de The Last of Us, só que com outros personagens. E eles pensaram muito, porque ele fez até uma palestra que eu ainda não assisti na própria PlayStation Experience, logo depois do trailer, que é tipo, ele falando, cara, a gente pensou em tudo isso, porque se vocês estão preocupados sobre a continuação, a gente tá mais. Mas a gente acha que The Last of Us sem a Ellie, sem o Joel, não é The Last of Us, então a gente vai fazer isso e... Dessa vez, enquanto o tema do primeiro jogo era o amor entre esse pai e essa filha adotiva, o tema da parte 2 vai ser vingança, vai ser ódio e vai ser morte. E eu fiquei tipo, caralho. Cara, tem poucas coisas que me deixam mais animado que uma boa história de vingança. Então eu não sei o que vai ser o tema, quer dizer, eu não sei o que vai ser a história. Mas eu tô animado. Eu achei a tatuagem da... Eu achei o design da Ellie muito foda. A tatuagem dela muito da hora. A música que ela tá tocando é uma música muito pesada. É um negócio tipo... ela chama Through the Valley. Aí no primeiro verso é um negócio tipo... Eu ando através do vale das sombras da morte e eu não tenho medo de mal nenhum porque eu estou cego a ele. Que maneiro! Eu tô... Tipo, isso é uma parte de um versículo bíblico, de um salmo. Ah, é? Eu não sabia. É, porque tem um salmo aquele, o Senhor meu pastor, nada me faltará, uhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ah, mas, tá, não, é, mas, é que... Mas pegou uma parte, né? Eu peguei a versão traduzida da letra, aqui é... Eu caminho através do vale da sombra e da morte, e não temerei mal algum, porque eu sou cego para tudo. Minha mente e minha arma me consolam, porque eu sei que eu vou matar meus inimigos quando eles vierem. Maneiro, cara... Certamente que a bondade e a misericórdia irão me acompanhar todos os dias da minha vida e eu habitarei essa terra eternamente. Eu caminharei junto às águas tranquilas e elas restaurarão a minha alma. Mas eu não posso caminhar no caminho dos certos, pois eu estou errado. Cara, essa linha tipo "But I can walk on the path of the right because I'm wrong", principalmente quando ele fala que o tema vai ser vingança e morte e ódio, vai ser tipo, cara, vai ser a Ellie com fogo nos olhos, matando tudo. E aí já tem todas as teorias de o que pode ser. Tem a teoria mais famosa é que o Joel tá morto. Que a aparição dele no trailer tem toda uma... Tem uma coisa de, tipo... Ele tá todo... A roupa dele tá toda arrumada e... E ele tá todo muito limpo pro que é o mundo de The Last of Us. E a aparição dele na... Da luz que vem da porta é meio angelical. Então tem essa teoria de que mataram o Joel e agora ela tá atrás de quem... Tipo, por exemplo, os Fireflies podem ter matado o Joel por causa do que ele fez. E agora ele tá atrás de vingança. No Uncharted 4, no epílogo, tem um pôster que é com o mesmo traço da capa da HQ do The Last of Us, que chama American Dreams. Aí no pôster chamava American Daughters. E tem uma mulher que parece muito com a Ellie, grávida. Então, assim, pode ser a mãe da Ellie grávida da Ellie? Pode. Pode ser a Ellie grávida? Pode. Então podem ter pego, sei lá, o filho dela, porque talvez o filho dela tenha a imunidade que ela tem, e aí vão tentar fazer o que iriam fazer com ela, com o filho dela. E aí agora ela tá atrás do filho dela. Então tem várias teorias de o que pode ter acontecido nesse intervalo de 4 anos entre The Last of Us 1 e a parte 2. Mas eu tô muito animado. Eu tô realmente muito animado. Eu não sei se eu vou gostar do gameplay, mas eu tenho certeza que eu vou gostar da história. E, cara, a Ashley Johnson é a atriz que faz a voz e a captura de movimento da Ellie, ela é muito foda. Tem umas músicas, ela faz uns covers de umas músicas no SoundCloud que são muito fodas. Cara, ela é a garçonete do Vingadores 1. Caralho! Ela é. Não sabia. Ashley Johnson. Então. Eu tô estranhamente animado pra esse jogo, sendo que. A última vez que eu joguei The Last of Us, eu terminei The Last of Us pensando, porra, isso teria sido muito melhor como um filme. E agora eu não tenho mais tanta certeza. E aí é muito estranho pensar que, tipo, os dois jogos que eu provavelmente tô mais animado, tirando o Zelda Breath of the Wild, que é Zelda, e Zelda é um amor. É God of War e The Last of Us, que são duas franquias que eu iconicamente não gosto delas. Então é estranho. Mas, cara, eu achei o trailer muito foda, a música muito foda, a letra da música muito foda, a versão da Ashley Johnson também muito foda. Eu provavelmente vou colocar pra ou abrir ou fechar o podcast com essa música. E com a versão da Ashley Johnson, porque eu não gostei muito da versão do original, o cara que canta ela não sei lá, não fui muito com a cara, não fui muito com a voz dele não. Com a voz dele, né? Então foi isso de trailer de jogo. Teve uhum. mais trailer. Quer falar de mais trailer? Porque teve bastante trailer. Teve dois trailers. Pô, eu não lembro, mas você falou. Ah, trailer de jogo, eu não lembro, mas tem dois trailers de filme que me deixaram muito animado. Que é o trailer do Blade Runner novo. Porque eu adoro cyberpunk. Blade Runner é um filme que eu assisti a primeira vez quando eu tinha uns 13 anos. Eu achei chato, eu achei devagar, eu achei uma merda. E aí eu revi de novo, tem uns... Mas é um filme filosófico. Sim, então... Não é pra qualquer um. Aí eu vi ele de novo, tem uns 2 anos, e aí eu gostei pra caralho. Tanto, eu quero ler o conto do Philip K. Dick que deu origem ao filme. E eu tô muito animado. Dizem que o... Eu vi muito poucos filmes do diretor, o Denis Villeneuve. Dele eu assisti só O Homem Duplicado. Eu não gostei. Não, foi O Homem Duplicado? Eu não sei, é porque teve dois filmes que saíram muito perto um do outro. Foi O Homem Duplicado que tem o Jake Gyllenhaal. Mas eu tenho que assistir o Prisoners, que é aquele do Hugh Jackman, que sequestra uma filha dele, parece que ele tá loucão procurando pela filha. Tem o Sicários. Busca Implacável? Pô, sacanagem. Eu nunca assisti não, mas como é o Hugh Jackman... Sim, tem o Sicário, que é um filme que saiu ano passado, que é meio de uma galera lutando contra as drogas no México. Não tava muito interessado, mas enquanto... Ah, moleque, eu tô ligado. É, tem a Emily Blunt, cartel, né? O Benicio Del Toro e o Josh Brolin. Eu não tava muito animado, mas eu quero assistir os filmes do Denis Villeneuve antes do Blade Runner. E ele também fez o A Chegada, que todo mundo tá falando bem pra caralho, e eu odeio, cara, eu odeio Juiz de Fora. Porque acontece, a gente foi pra São Paulo na quinta-feira. Não, na quarta, quer dizer, na quarta de noite. E o filme tinha estreado na semana passada, antes da gente viajar, e aí quando a gente voltou, já tinha parado de passar, e eu vi tipo, seus filhos da puta, eu quero ver essa merda desse filme. E parou de passar aqui nessa merda desse mato de cidade, tanto que eu falei com os meus amigos um dia, cara, vamos no cinema assistir A Chegada no IMAX, por favor. Ele fala, cara, a gente não pegou 8 horas de ônibus pra ir no cinema. Mas assim, eu peguei porque eu vim pra assistir Moana. Então eu meio que tô aqui pra ver filme. Então a gente podia assistir esse filme enquanto tá... Mas não, então ele não tá passando aqui, vai... Deus sabe quando essa porra vai sair pra baixar em uma boa qualidade. Eu quero muito ver. E aí ele vai fazer agora o Blade Runner. O trailer tá foda. Tem um problema chamado Harrison Ford, mas eu espero que eles se livrem do Harrison Ford da mesma forma que se livraram dele no Star Wars. Com certeza, dá pro saco. Eu espero que sim. Até porque é muito engraçado, porque tem o pôster do Blade Runner 2049, que tá o Ryan Gosling com sobretudo e todo vestido cyberpunk e tal, tá Harrison Ford usando uma camiseta cinza, porque é isso, sabe? É, tipo, em algum ponto eu acho que ele parou de tentar. Quando o Harrison Ford aparece, quando o Deckard aparece e tal, cara, ele tá muito tiozão, cara. Nossa, ele vem andando assim, você sente que ele já tá, sabe? Tipo, cara, eu... Ele não quer mais. Eu sinto isso do Harrison Ford o tempo inteiro. Tipo, o Harrison Ford, como ser humano, ele não quer mais nada. Ele tá tipo, sabe, foda-se. Então, eu sinto tipo, mata ele logo e vão seguir em frente. É a vida. E aí, falando no Denis Villeneuve, estão considerando ele pra um reboot de Duna, que é uma série de livros que eu nunca li, mas sempre tive interesse. Tem o filme lá do David... Não, David Fincher não, porra. Coitado, David Fincher. É do... David... É David? Não. Caralho! Duna filme. Tá foda os nomes hoje. Do David Lynch. Só que eles dizem que o filme não é tão bom e é um filme de 3 horas. E toda vez que tem um filme de 3 horas, eu fico com uma preguiça inacreditável de assistir. E aí, além do trailer do Blade Runner, no dia do Natal, a gente teve trailer do novo Alien. Não vi. Cara, eu... Mentira, eu vi o Nerd Office sobre algum trailer que passou um trechinho. Só que eu nunca assisti nenhum filme do Alien, então, tipo, pra mim... Eu tenho que assistir ainda, né? É bom? Então, Alien 1... é meu filme de terror favorito da vida. Tanto que é um negócio, tipo, eu assisti o trailer, eu imediatamente fui no site de Torrent e comecei a baixar os 4 Aliens e o Prometheus. Porque eu quero assistir isso de novo, porque, cara, eu gosto muito do universo de Alien, eu gosto muito do Alien. Eu tenho que jogar o jogo o Alien Isolation, que se passa entre o filme Alien 1 e 2 com a filha da Ripley. Então eu gosto muito de Alien, eu gosto muito desse universo. Igual, Prometheus é um filme que tem um monte de problema de roteiro. Ele tem umas decisões que são muito imbecis. Eles desperdiçam os atores muito fodas à toa. Mas ainda assim eu gosto, sabe? Tipo, eu sinto que ele é um filme que tentou trazer coisas interessantes pro filme. E foi um filme que me fez parar a pensar, porque ele começa... O filme começa, assim, 2096, alguma coisa assim. Eu pensei, porra, 2096, eu teria 102. Eu vou estar morto em 2096. E aí foi, sei lá, eu tive uma crise ali de tipo, que bizarro, porque tipo, não é tão longe assim, mas é tipo, eu com toda certeza do mundo eu vou estar morto. Então isso é um sentimento meio estranho. Então, ele é um filme que tem falhas, mas eu gosto dele mesmo assim. Porque eu gosto muito de ficção científica com terror. Então, eu tô muito animado pra esse novo Alien. Eu tô meio triste, porque ele era pra ser uma continuação direta do Prometheus. E parece que ele vai ter uma pegada... Ele tá parecendo o filho de Alien 1 com Prometheus. O que não é ruim, mas não é o que eu tava esperando. Mas tá bem legal, o trailer tem um... Ele pega o trend de fazer um cover triste de uma música conhecida. Eles... Dessa vez foi a música que eu conhecia de Moulin Rouge, que eu não vou lembrar... Nature Boy, que no Moulin Rouge é cantado pelo David Bowie. E no trailer foi cantado numa banda chamada Aurora, que eu nunca ouvi falar na vida. Então, são esses trailers que eu tô lembrando agora. Aurora? Acho que Aurora é... É a mina que canta no FIFA, talvez. Tem... É que sempre o... Uma coisa que eu gosto no FIFA, eu sempre gasto meu dinheiro com FIFA, sim, tudo bom. É que as músicas do FIFA, o soundtrack é muito bom. Sempre tem... Tem algumas três ou quatro músicas que eu escuto, eu pego, de tanto jogar o FIFA, de tanto ouvir, eu escuto, tipo, normalmente. Eu acho que a Aurora é uma mina loira que canta pra caralho. É, eu acho que eu gostei bastante do cover do trailer do Alien, tá bem legal. Mas, na verdade, eu gosto muito de Alien. Então foi isso, de viagem e trailers, e eu falei pra caralho. Tem alguma coisa que você tem... Porque eu ainda assisti uns filmes que eu queria falar. Eu joguei um joguinho. Depende do filme. Qual filme que eu assisti? Eu assisti Kubo and the Two Strings, que é um filme que fala sobre o Japão. Aí sim, Japão. Então... Ah, mas... Lembrei uma coisa muito boa. E acho que dá pra fazer um gancho. Eu fui ao cinema, nas terras do Goku. Caro pra caralho. Muito caro. Mas foi legal. O que você assistiu? Então, né? Eu fui com uma amiga e eu falei pra ela, pode escolher, porque eu sou um cavaleiro, né? Eu sou praticamente um guerreiro de Atena. Aí eu queria assistir Rogue One, eu queria assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam. E eu tava na esperança dela, né? Escolher. Só que ela escolheu um filme que me surpreendeu. Quando ela escolheu, eu falei, ah, que bosta. Mas foi muito bom. Um filme da Meryl Streep, sobre uma cantora que... Esqueci o nome. Procurei. Jenny, alguma coisa? Procurei. Muito bom. Cara, muito bom. A mina cantava mal pra caralho. E ela cantou na... Pô, esqueci o nome daquele lugar muito famoso, não sei o que lá. Hall? Todo mundo quer tocar. Uhum. E foi um puta filme. Só que eu não lembro o nome, porque é o nome de. Nome da personagem. Florence. Acho que é. Florence, isso aí, Florence é alguma coisa. Assista. Primeiro porque é Meryl Streep é foda. E depois porque o filme é muito foda, cara. O filme é muito foda. Eu fui pro filme, né, naquele jeito. Uhum. Mas eu. Tipo, foi um dos, sério, o melhor filme de 2016. Pra mim. O melhor filme que eu assisti, né? Não, tipo, uhum. Oh, caralho. Tô falando merda dos outros filmes, mas foi um puta filme. Eu acho que, como você gosta de cinema, vai ser uma experiência muito, muito, muito, muito, muito foda. Tipo, superou todas as expectativas. Ainda mais que é um. Pô, é uma história. Tipo. Só vendo mesmo. A história é muito, muito maneira. A mulher canta mal. Pra caralho. Tipo, se você acha que você canta mal, ela canta muito mal. E ela conseguiu, cara, tocar e tal. E, pô, é muito foda. É muito foda mesmo. Então, fui no cinema, foi maneiro. Assim, foi caro pra caralho, né? Mas eu tô querendo assistir Star Wars, né? Eu achei... Ah, uma coisa maneira, o cinema do Japão. Tipo, tem a área dos brindes. Cara, tem muito brinde que dá um banho nos brindes que a gente recebe aí, sabe? Recebe não, que a gente pode comprar no Brasil. Pô, tinha os brindes de animais fantásticos e onde habitam tinha uma varinha mesmo, tipo. Varinha, pô, era maneira varinha, cara. E não era caro, tá ligado? E Star Wars tinha figures não, caro, não tão caros assim. Foi maneiro. E de filme. Acho que foi. Desse tempo eu tava estudando muito, entendeu? Não tive muito tempo de live. Então, eu vou falar rapidamente do Kubo and the Two Strings, porque eu acho que é interessante, porque ele é um filme que se passa num Japão fantástico. E aí eu não sei exatamente o quanto da mitologia do filme é criado, o quanto existe, mas é a história desse menino Kubo, que ele. Ele não tem um olho, porque o avô dele roubou o olho, e a mãe dele... E o avô dele é a lua, eu acho. Não sei. Mas não, é uma história desse menino andando pelo Japão à procura de... Do olho. Não, ele tá, na realidade, fugindo do avô dele quando ele procura vingança pela mãe dele. E ele é um filme do estúdio Laika, que é o estúdio que fez Coraline, Paranorma e Box Trolls, que são filmes em stop motion. Eu amo stop motion. E aí eu vi muita gente reclamando que, tipo, os atores principais, eles são todos atores brancos. Tipo, eu não sei quem faz o Kubo, mas quem faz a mãe dele é a... Eu tenho quase certeza que é a a Cersei? Lena Headey. Uhum. Eu tenho quase certeza que é ela. Não sei. Quem faz o... Tem um cavaleiro lá, besouro, que quem faz é o Matt McConaughey. Mas, assim, tirando esses personagens principais... Todos o elenco de apoio são dublados por orientais, então eu não sei, assim... Pô, foi mal, eu falei merda, é tipo... É animação, né? Ah, tá, eu tava achando que era... Aí, tipo, não tem orientais nos papéis principais. Ah, não, é a Charlize Theron. Charlize Theron. Ela mesmo. Que dubla a mãe do Kubo. Quem dubla o avô do Kubo é o Ralph Fiennes, o conhecido como Voldemort, ou como o M, nos novos 007. E quem faz o Kubo... Percy é um molequinho que eu não sei o que ele fez na vida. Eu não faço nem ideia o que ele fez na vida, foda-se ele. Mas ele é um moleque bem branco. Mas tem o Josh Takei no elenco, tem uma galera aí oriental que eu não vou falar que eles são. Quer dizer, eu sei que o Josh Takei, ele é descendente de japonês, mas eu não sei essas galera, eu não vou comer a mão no fogo. É, esse Jorge aí, né, tipo... Ai, ai, caraca. Ah, não, cara, Josh Takei, ele é o cara que fez o Sulu no Star Trek Original Series. Sim, sim, sim. É, tipo, lembrei de uma parada, tipo, de... aqui da identificação dos japoneses. Em ser japonês, sabe? Tipo, tanto é que, por exemplo, o Nikkei, pro japonês, o Nikkei, tipo, é o Nikkei, ele não é um Nihonjin, ele não é um japonês, sabe? Tipo, é Nikkei. E eu fiquei pensando muito nisso, né, cara? Pô, por que dessa autoproteção pra nacionalidade? Eu tava conversando com a professora, ela falou... Você imagina por quê? Não. Ela falou por causa da guerra, porque pra muitos, essa galera que meteu o pé e fez a colônia, eles fugiram do Japão no pior momento do Japão, tá ligado? Tipo, né? Então... muitos, não falando todos, não posso falar por todo o povo japonês, mas muitos, tipo, falam, você é Nikkei, tipo, mas, tipo né, é meio complicado, né? Sim, ah, sim. Por exemplo, só um exemplo aqui. Tava tendo um evento e tinha uma menina que ela era brasileira. E o pai dela era... mãe dela brasileira, pai japonês, etc e tal. Então ela era descendente, ela era, né, mestiça, ela era, né. E teve um momento que alguém perguntou se ela era brasileira e ela, tipo, falou de uma maneira assim, não, eu sou japonesa, de uma maneira tão... sabe, como se fosse errado ser uhum. brasileiro, como se fosse errado ter a outra nacionalidade. E aí a gente vai vendo como as coisas são construídas em relação a esse... essa auto-identificação, não, eu sou japonês, etc e tal. Desculpa te cortar, não, falar. Não, mas é isso, Kubo é um filme... é uma animação muito legal, é um filme de aventura bonitinho e tal. Eu adoro stop motion, eu vou sempre assistir tudo que a Laika faz, porque... eu gosto muito. Cara, eu amo Coraline. E aí, eu assisti também Rogue One, a Star Wars Story. Que podia ser Rogue One, a fanservice story. Porque ele é muito fanservice, cara. Eu gostei. Mas. Igual é tipo. Cara, ele é provavelmente o Star Wars que tem a fotografia mais bonita. Ele é o Star Wars que mais sai do padrão Star Wars, que faz sentido porque ele é um spin-off só. Mas assim, os personagens são bem qualquer coisa. A galera do Rogue One é bem qualquer coisa. O vilão é bem qualquer coisa. Cara. Tem o Tarkin em CGI, que, tipo, não precisava. Porque, cara... precisava, né? Não precisava. O cara era um fodão. Ele era um fodão. Sabe, você podia colocar ele num holograma, que aí você podia fazer principalmente no holograma de Star Wars, que é são os rabisco azul, que tá sempre dando uma falha, que, tipo, foda-se, não ia dar pra você perceber. Você podia ter colocado ele de várias formas diferentes. Igual, a primeira cena que ele aparece só de costas e o rosto dele tá refletindo na janela e ele tá sozinho na cena. É tipo, porra, é uma cena maneira porque, tipo, o rosto dele tá meio distorcido porque é um reflexo no vidro. Então faz sentido ele não tá tão bonitinho. E ele não tá do lado de nenhum ser humano que você tá usando como referência. Mas aí quando ele aparece muito no filme e aí quando ele tá do lado de... uma pessoa de verdade, você consegue ver muito como um bonecão CG. Então é tipo, putz, não precisava de tanto isso. Enquanto isso, o Voldemort, o Darth Vader, ele aparece em tipo duas cenas e as duas cenas são do caralho. Mas é uma pessoa... Não, é uma pessoa mesmo. É até legal que... Ele tá desengonçado, sabe? Um negócio meio que, tipo... Porque dá... Se você pegar hoje a roupa... O design do Darth Vader e fizer... Dá pra fazer ele mais tight, sabe? Mais, tipo... Não parece que ele tá usando uma roupona bizarra. Dá pra parecer uma coisa mais... Tipo a roupa do Homem-Aranha, que nos primeiros filmes ela é um negócio meio falso, e nos novos dá pra você ver que é tipo, ela tem espaço pra... Igual, tem uma cena no Espetacular Homem-Aranha 2, eu acho que o Homem-Aranha tá caindo assim, dá pra você ver ela, a roupa tremendo e ter um aspecto mais realista, só que não. O Darth Vader, ele tá realmente parecendo o Darth Vader do episódio 4. Eu tava até ouvindo agora há pouco o Nerdcast do Rogue One. Parece que... Eu nunca reparei isso, eu tenho que até reparar próxima vez que eu assisti a trilogia clássica, que a máscara do Darth Vader muda de filme pra filme. No primeiro filme ela é fosca. No segundo ela fica bem... Então, e parece que no episódio 4 ele tem o olho mais avermelhado, no episódio 5 o olho dele é maior pra ele parecer mais assustador. São pequenos detalhes que eu não reparei, mas parece que a máscara dele no episódio no Rogue One é a máscara do episódio 4. É fosca? Sim. Ela é ele é dublado, ele é atuado, a voz dele é feita pelo James Earl Jones mesmo. Apesar de que eu sinto que tá diferente, tá? Tem alguma coisa diferente ali, mas faz sentido, porque são 30 anos. É, ficou mais velho. Sim, né? É, a voz muda. Por mais que, que ele tenha um autotune ali na voz dele, tá diferente, mas ainda assim, cara, a última cena dele é do caralho. Sabe, tipo... Tem spoiler de Rogue One... a partir de agora até por volta de 1h53, então vocês estão avisados, vão tomar no cu, mas o filme todo é o letreiro do primeiro filme que saiu em 79, então também vão tomar no cu. Sério, eu não aguento gente que reclama de spoiler, que merda. Tá, agora é o momento que você coloca o golfinho. Eu não assisti o filme, também não tenho saco pra ficar esperando. Como é que a galera morre? O Darth Vader mata a não, galera? Não, é isso que eu quero saber. Então não gostei. Não, a galera morre com um tirambaço da Estrela da Morte. Aonde? No planeta? No... É, então, eles estão lá no planeta pra roubar. Ok, spoiler de Rogue One. Quer dizer, spoiler não. Cara, eles morrem. É, isso tá no letreiro do episódio 4 que saiu em 79. Então vai tomar no cu. Então, eles estão lá no planeta mandando os dados pra nave da Leia. Da Leia? E aí a Estrela da Morte só vai aparecendo assim no fundo. E aí é um negócio legal que eu nunca tinha parado pra pensar. E aí eles regulam a Estrela da Morte pro potencial mínimo dela, que é só um reator, e aí é o poder pra destruir, tipo, sei lá, uma cidade grande. Então ele só dá um tiro assim, explode tudo ali. Pum. E aí, cara, aí dá a galera lá morrendo, e aí de repente dá a nave da Leia saindo da nave grandona assim, e aí tá um corredor escuro. Cara, de repente só acende o sabre de luz vermelho e tá só o Darth Vader. E aí tá aqueles caras rebeldizando aquele capacete bizarro deles, que parece um cone. pra proteger a nuca, e todo pô, mundo cagado pra... E cara, ele começa a matar todo mundo ali, que é tipo... Puta, que cena do caralho, cara. Porra, que cena foda. Então, o Darth Vader tá perfeito nesse filme. O meu personagem favorito é o robô, porque a rebelião, eles pegam um robô do Império e eles alteram ele. Só que aí um dos efeitos colaterais é ele falar o que vem à cabeça dele sem ele pensar. Então ele tem essa coisa meio sarcástica e meio tipo... Ah, vai tomar no cu vocês, vocês estão fazendo seu bando de mano fazendo merda. Eu gosto muito... Tem um casal... Quer dizer, tem dois caras que pra mim são muito um casal gay. Eles só não se dizem um casal gay, que é tipo... tem uma cena que um deles começa a andar assim e o outro tá na porta da nave falando: ah, a sorte não ajuda aqueles que viajam sozinho. Aí o cara fala: não preciso de sorte porque eu tenho você. E eu falei: cara, vocês são muito casal. Eu entendo que eles nunca vão fazer canonicamente vocês um casal, mas na minha cabeça vocês são um casal. É um filme legal, eu não achei isso tudo. Eu acho que assim, um motivo pra assistir ele tem o Mads Mikkelsen, e eu gosto muito do Mads Mikkelsen. Ele aparece em tipo 3 cenas, mas são 3 cenas muito da hora, com ele sendo um cara muito estiloso. E Jedi mesmo não tem. Só o Anakin. Ok. E o planeta não foi. Planeta. Do Jedi lá, que eu esqueci o nome. Jedi? Talvez. Não foi explorado. Não, foi. Ele foi. Não só foi explorado, como ele foi explodido pela Estrela da Morte. Ah, os cristais. Sim, os sim. Cristais, é, é porque aí eles citam pela primeira vez no filme os cristais, que é um negócio que tá no universo expandido há muito tempo, que já é canon, eu acho que. Desde o Clone Wars, mas que ele nunca foi citado no filme. E aí eles falam também que a Estrela da Morte usa os cristais, Então a Estrela da Morte, na real, é um grande sabre de luz. E eles também corrigem a maior piada de Star Wars, que é o grande defeito imbecil da Estrela da Morte, que é ter um duto de ventilação no espaço, que não faz sentido ter um duto de ventilação porque não tem vento, que dá direto no reator, que é um tiro e explodiu a estação inteira. Que aí no filme, qual é a solução é que o personagem do Mads Mikkelsen, ele tá lá contra a vontade dele e ele coloca aquilo lá como uma falha de propósito. Então eles acabaram com a grande piada do Star Wars, que é tipo, qual é dessa falha? Por que que ele tem... Sabe, tipo, o que os arquitetos estavam pensando? Tipo, o arquiteto tava realmente pensando que ele queria que alguém desse um tiro naquilo pra explodir a Estrela da Morte. Então é um filme legal, eu gostei. Mas sei lá, igual os meus amigos, porra, quero ver de novo, não sei o que. Eu fiquei tipo, eu não tô afim de ver de novo, não. Não é que nem episódio 7 que eu vi, sei lá, 5 vezes no cinema. Mas peraí, deixa eu entender. Essa falha, o cara deixou, o arquiteto lá deixou, e ele é o pai daquela mulher, é isso, é o principal. E ele morreu antes de passar esse conhecimento pra alguém, ou não? Então, mais uma vez, eu já tô falando spoiler do filme, vamos embora. Ele manda uma mensagem pro um amigo dele da... Porque, mano, o filme começa com ele sendo capturado pra ajudar na construção da Estrela da Morte. E aí depois tem um flash forward pra... Cara, foda que todo mundo nessa merda desse filme tem um nome muito esquisito, então eu não lembro o nome de ninguém. Então dá um flash forward pra personagem da Felicity Jones já adulta, sendo chamada pra aliança justamente porque ela tem contato com esse cara que supostamente recebeu uma mensagem do pai dela. E essa altura do campeonato, o pai dela é visto pela rebelião como um traidor, que tá ali ajudando o Império a construir essa arma de destruição em massa. E aí ele manda uma mensagem pro Saw Gerrera, que é que é uma parte legal do filme, que eles mostram que ele é meio que um membro dissidente da rebelião, porque ele era muito extremista, ele era tipo um lado meio xiita dos terroristas da rebelião, então a rebelião não se dava muito bem com ele. A rebelião que a gente conhece lá, que é da família Organa, que é o pessoal lá em Yavin 4, eles não se dão muito bem com esse cara, só que a Jean, que é a personagem principal, foi criada por ele, por isso que eles chamam ela pra ela ir atrás dele pra ver qual é dessa mensagem desse piloto traidor do Império que supostamente tem uma mensagem do pai dela. E aí nessa mensagem o pai dela fala, tem um... É só você procurar nas esquemáticas da Estrela da Morte que tem essa falha que eu construí sem as pessoas perceberem. Eu tô aqui trabalhando justamente porque... Eu sei que eles vão conseguir construir isso sem mim ou não, então eu tô aqui fazendo essas falhas pra ajudar a essa arma a ter pontos fracos. E aí eles vão atrás dele, só que aí ele morre porque a rebelião faz merda. E aí tem todo o lance, tipo, então a gente tem que ir atrás dos planos da Estrela da Morte, só que a rebelião é contra, aí eles vão meio que clandestinamente. E aí tem toda a cena deles lá no planeta, que é muito legal. Cara, tem uns shots do filme que são muito bonitos, que é tipo, porra, eu teria enquadrado essa cena dessa praia com uns AT-ATs no fundo, atirando uns lasers. A fotografia do filme tá muito bonita. Mas é um filme legal, eu recomendo ser assistido, nem que seja só pelo Mads Mikkelsen, assim, porque, porra, que homem. Que é o mão da porra. Beleza, vou tentar. Tentarei. Esse ano ainda não, só no que eu quero. Eu queria ter o estilo que esse cara tem. Ele é muito foda. E aí de filme foi... Eu vou falar breve. Eu vi o História Sem Fim. Clássico, Sessão da Tarde. Sim, eu devo ter assistido ele uma vez. Assim, eu devo ter assistido ele meia vez na Sessão da Tarde, em algum momento, num passado muito longínquo. Porque eu não lembrava de porra nenhuma. E o que eu tirei de assistir ele é que... efeitos práticos de filmes dos anos 80 me dão medo, sabe? Tipo, aqueles bonecão de plástico bizarro são muito assustadores. Ah, oh, muito maneiro, pelo amor de Deus. Dizem que o livro é muito bom, eu tenho interesse em ler o livro. Eu nunca li não, mas... como o filme é bom? E de jogo... Quer dizer, você assistiu mais alguma coisa que você queria falar? Não? Pode falar aí, depois tá, eu então, falo. De jogo, eu não joguei quase nada de Pokémon. Eu fiz, sei lá, dois trials na segunda ilha, que eu fiz o trial lá dos peixes, e eu fiz o trial de cheirar as coisas, e eu acho que foi isso. Mas eu platinei Final Fantasy XV. Parabéns, sacanagem. Platinou para mim. Foram 70 horas, eu nunca mais quero jogar um minigame de pesca na minha vida. Porque vai tomar no cu minigame de pesca, vai tomar no cu quem quis fazer minigame de pesca, uma merda essa porra. Mas... Então, cara, Final Fantasy XV é um jogo muito, muito estranho. Porque ele foi anunciado, sei lá, em 2006 ou 2009 como Final Fantasy Versus 13, que ele ia ser um membro da Fábula Nova Crystalis, que ia ser o Final Fantasy XIII, o Final Fantasy Versus XIII, e um que ia sair pro PSP, que eu não lembro o nome agora, que virou o Type Zero depois. Fábula Nova Crystalis. Então, ele ia ser um outro jogo, e aí depois ele virou Final Fantasy XV, e aí ele mudou pra ser um... Ele ia ser uma história meio shakespeariana de... era o Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus XIII e o Final Fantasy Agito XIII. Que depois acabou virando Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV e Final Fantasy Type Zero. E aí ele ia ser uma história sobre meio shakespeariana do príncipe Noctis tendo que lidar com a morte do pai e ter que assumir o trono e se vingar. E aí, de repente... no desenvolvimento dele, ele virou um jogo de uma road trip do Noctis e os quatro amigos dele que só usam roupas pretas, que eu acho muito legal. É total minha estética, mas... Que é muito bizarro, porque eles estão andando, tipo, no que seria o equivalente ao interior dos Estados Unidos, com muito deserto, e aí são esses caras só vestidos de preto, e é, tipo, muito estranho. E aí é engraçado que toda hora eles comentam que eles estão com calor, e aí tem sempre um cara que fala, ah, então tira a jaqueta, e tipo, tá. Pelo menos eles estão deixando claro que essas roupas não se encaixam com esse cenário. A história dele é bizarra. Tem um anime de 5 episódios que conta o passado dos membros da sua party. Porque a sua parte são só os quatro personagens principais. Você controla só o Noctis, que é o principal. E na sua parte só tá o Gladius, que é o protetor real. O Ignis, que é tipo o tutor do Noctis. E o Prompto, que é um amigo de high school dele. E aí o anime conta a backstory desses caras. E tem um filme em CG, que é o Kingsglaive, que conta a história do rei e da noiva do Noctis. E aí o jogo não te explica direito nada disso que tá nessas outras mídias. E aí a história é muito confusa. O final é legal. O jogo tem um monte de problema. Eu gostei, mas é tipo, é um jogo que eu recomendo com um monte de ressalva, que é de tipo... Eu gostei porque eu sou muito fã de anime, e eu entendo que... Porque o principal do jogo é a relação desses quatro personagens, é deles interagindo entre si, é você andando por esse cenário que parece o interior dos Estados Unidos, com todo mundo com sotaque sulista dos Estados Unidos, que não faz muito sentido, mas beleza. Eu perdi a minha carteirinha de otaku, porque o jogo tinha opção de ser jogado em japonês, eu joguei ele dublado em inglês, porque eu sou essa pessoa. E aí... Cara, eu gosto muito da relação dos quatro personagens. Eu acho que ela funciona muito bem. Eu acho que ela é muito efetiva. Mas a história do jogo, assim, um arco, como arco geral, uma história de começo, meio e fim, ela é... Ela tá bem completa, tanto que o Tabata, que é o diretor do jogo, ele falou que vão lançar patches com DLCs da história, com mais cutscenes pra entender alguns personagens. Mas eu gostei, tanto que eu platinei, e, porra, pra eu platinar jogo... Eu tenho 11 platinas, então não é qualquer jogo que me faz platinar ele. Eu também platinei o primeiro Dishonored de ouvir no podcast, mas eu já falei muito Dishonored no outro podcast. Dishonored continua muito foda. E eu, sério, jogo em Dishonored. Dishonored 2 é meu jogo do ano. Por todos os motivos que eu falei no episódio 5, que é o meu primeiro monólogo. Mas... É um jogo legal, eu gostei do sistema de combate. Eu gosto muito do mundo que eles criaram, porque é muito como se fosse, sei lá, o século XXI, se existisse magia. Então ele é o Final Fantasy menos fantasy. Tipo, tem a capital lá de Lucis, que é o reino que o Noctis é o príncipe. A capital é uma grande metrópole, é uma cidade grande como qualquer outra. No lugar de você ter uma nave, você tem um carro, os personagens têm celular. Então é um negócio muito... Ele tem essa pegada meio pé no chão, mas meio fantasia também, porque Final Fantasy... tanto que uma das frases de venda do jogo era que é a fantasy based on reality, que é essa coisa da fantasia baseada na realidade. Então ele tem as coisas ser meio pé no chão, apesar dos protagonistas serem basicamente uma banda de visual kei. Mas eu gostei bastante de Final Fantasy XV, ele tá no meu top 10. E foi isso, eu comecei a jogar quando você me mandou a mensagem pra gravar hoje, eu tava no processo de começar a entender o tutorial de The Last Guardian, que é um jogo, assim como Final Fantasy XV, que foi anunciado há quase 10 anos, The Last Guardian é um jogo que foi anunciado em 2009. Ele e o Final Fantasy foram jogos que mais me motivaram a comprar o PlayStation 3, e por algum motivo eles saíram com uma semana de diferença um do outro, agora em dezembro, pro PlayStation 4. Então eu tô jogando The Last... Eu tô pra jogar mais The Last Guardian. E eu ainda quero jogar Inside Firewatch antes de gravar. Porque eu já recebi aqui o Ananias, que é o nosso maior ouvinte. Eu acho que tanto metaforicamente quanto fisicamente, porque o Ananias tem, sei lá, 1,90 e poucos. Ele é um ser humano gigante. Ananias. Tanto que teve um grande período que a Anani usava como foto de avatar o King Kong, que por algum motivo ele gosta muito de gorilas. Ananias, a gente te ama porque você é o nosso único ouvinte. Mentira, o Mikael também nos ouve. Vocês dois são as únicas pessoas que eu sei que nos ouvem. Mas aí foi isso. Quer dizer, tem também todo o lance de que eu aparentemente vou de fato mestrar uma mesa de RPG em fevereiro. Pô, podia usar o Skype pra poder jogar, hein? Só dando essa opção aí, hein? Olha que coisa, usando a tecnologia. Se você não tivesse a 11 horas de fuso horário, seria uma opção. Uai, qual é o horário que vocês vão querer jogar? Porra, eu não sei. Cara, a gente ainda tem que definir muitas coisas. Eu ainda tenho que definir muitas coisas. Eu tô numa loucura de que eu Eu nessa última semana eu devo ter gastado mais de 100 horas ouvindo podcast, assistindo vídeo no YouTube sobre teoria e design de RPG de mesa. Porque eu sou essa pessoa que começa a se preparar maniacamente sobre as coisas, então tem um monte de coisa pra ser definida ainda. Eu não sei onde que a gente vai jogar. Eu tô pensando a gente invadir alguma sala da UFJF que vai não vai estar tendo aula pra fazer isso, não sei, talvez. Mas então eu não sei. Eu quero jogar no mundo que eu tô criando, mas eu não quero que seja no momento que eu quero que. Porque a gente tá definindo que a gente vai fazer uma campanha pra quando você voltar pro Brasil. Que essa que é a que eu tenho planejado desde que você tá aqui. E essa vai se passar algumas centenas de anos depois da guerra dos humanos com os elfos. E então essa campanha eu quero que se passe antes. Eu não sei se... Eu não quero fazer ela durante a guerra, porque aí não vai dar pra... Eu vou ter que fazer a parte, vai ter que ser ou todo humano ou toda elfa, eu vou ter que arranjar um motivo de por que na guerra vai ter humanos e elfos trabalhando juntos, eu não sei exatamente. Então eu tô pensando antes num período de paz entre os humanos e os elfos, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu tô aqui com... Eu tô sempre com a minha cadernetinha de anotações pra qualquer coisa que me vier de inspiração ou de ideia eu anotar. E eu tô aqui com os meus livros de game design do meu lado, na cabeceira da minha cama, pra eu ler eles. Isso. Mas... Espero ansiosamente jogar com vocês. Foi isso, basicamente. Soca. Mas aí, o Natal foi maneiro? Porra, o Natal, Natal foi... Foi um Natal, foi um Natal mais bad que eu já tive em... Foi um Natal que... Não foi o Natal que a gente precisava em 2016, mas foi o Natal que 2016 merecia. Pode crer. Minha mãe tá brigada com uma das minhas tias, então ela não quis ir pra casa da minha avó. Então não teve minha mãe. Uhum. Uma prima minha foi passar na Bahia com o namorado dela e a família do namorado, eu acho, não sei. Então ela também não tava. Um primo meu também não foi. Então foi muito pouca gente. Eu sinto que a família ainda não se recuperou completamente da morte do meu tio. Eu acho que o pior agravante de todos, que é que todo Natal a minha família costuma fazer um peito de peru ralado com molho branco e alvinho, que é bom pra cacete. Mas aí esse ano decidiram fazer uma salada de sei lá, frango com uva e bacon e maçã. E eu fiquei tipo, vai tomar no cu essa porra. Minha ceia de Natal foi arroz, farofa e pernil. Você não tem ideia do quão frustrado eu fiquei. E assim, mesmo assim eu comi 3 pratos disso, porque eu fiquei, tipo, eu vou comer muito disso. E eu comi pouco chocotone. Eu tô triste, eu preciso muito comer chocotone. Eu acho que eu vou no supermercado comer chocotone. Pelo menos você pode comprar um chocotone, né? Aqui no Japão, o Natal tem um outro significado. É uma data onde os casais saem... É uma data romântica. Digamos que o Natal aqui no Japão é um Dia dos Namorados 2.0. Uhum. Entendeu? Então você vê toda a publicidade, toda a propaganda do Natal é em torno de... Ah, vamos ver as luzes e coisas românticas, comer o famoso bolo de morango e etc e tal, né? Só que tem várias coisas interessantes pra se fazer. É uma data romântica no Natal e não é uma data que a galera cai de boca no peru. É isso que você tá me dizendo. É bolo de morango. Não, é. Olha o tiozão aí. Cara, o tiozão do Natal. Eu sou o tiozão do Natal. Eu preciso dizer, eu sou com muito orgulho o tiozão do Natal. Eu faço essas piadas imbecis. Eu adoro fazer essas piadas imbecis. Ano que vem, se não tiver pavê, eu espero muito pegar a inspiração do PH e fazer a do mas é torta ou é reta. E eu sou essa pessoa, e é por isso que eu vou morrer sozinho. Que isso, não joga essa maldição contra a sua vida. É, então, assim, como é a data mais romântica, né? A cidade fica muito bonita. Fica muito, muito, muito bonita. A iluminação no Brasil também é muito bonita. Só que, por exemplo, aqui eles dão uma caprichada e, assim, como no Natal no Brasil a gente costuma ficar em casa, as cidades ficam iluminadas e tal. É, só que aqui as pessoas saem pra ver a iluminação e passear, tirar foto, etc e tal. Bem, eu ia sair com uma amiga no Natal, só que ela ficou doente. E eu, caralho, foi tipo uns dois dias antes do Natal. E eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, meu Deus, não tem nada pra fazer. Tipo, não é ficar dentro do quarto, né? Aí que eu fiz. Falei, pô, vou até Tóquio, levo o celular e o pocket Wi-Fi e vou pesquisando coisas pra se fazer e, né, vou dar de turista e tal. Aí eu fui pra Tóquio, estação gigante, estação muito grande, cara. Tipo, sei lá, eu sou Chico Bento, né, eu acho que o maior lugar que eu, sei lá, no Brasil, um dos maiores lugares que eu fui antes do aeroporto de Guarulhos, foi, sei lá, a rodoviária de São Paulo. Pra mim, a rodoviária de São Paulo era, sabe, o maior lugar, um lugar que você podia se perder. Você passou na rodoviária de São Paulo, você sabe que rodoviária é grande. Uma rodoviária é grande. Uhum. Né? Então, caraca, quando eu cheguei na estação, e, cara, tinha muita gente, muita gente mesmo. Tava pipocado de gente. E eu falei, caraca, mano, tem que... Não posso me perder aqui, não posso me perder. Como tem um aplicativo do trem, é mais tranquilo. Apesar do que esse aplicativo, ele não tem... Ele tá em japonês, ele não tá em inglês, né? Aí, pum, consegui, cheguei lá, tive que trocar o trem uma vez pra poder chegar na estação, não teve problema nesse processo. Aí fui dar uma volta, tirei algumas fotos e vi alguns lugares e tal. Andei bastante, eu andei muito. Eu tava com um sapato social, eu andei tanto que deu até uma bolinha no meu pé, entendeu? Aí, porra, mó fome, eu falei, pô, vou comer alguma coisa. Só que, porra, Natal, né? Falei, caralho, queria comer uma parada especial e tal. Eu cheguei até a procurar algum lugar diferente, assim. Também eu tava com pouco dinheiro. Aí acabou que a minha ceia de Natal foi no McDonald's. Assim, o triste foi perceber que tinha muita gente no McDonald's na noite de Natal, sabe? Tipo, foi complicado. Mas, pelo menos eu comi bastante, eu comi muito nuggets. E eu fiquei feliz, porque era o meu peru... Meu peru era nuggets, entendeu? Então eu pude comer um pouco de galinha. Ou teoricamente galinha, né? Porque o nuggets é peru parte de tudo. Nuggets. Esse podcast já tem um título. Umas piadas aí, o tiozão. E tipo, tem muitas coisas que dá... como é que eu vou falar? Que dá pra fazer e não gastar tanto dinheiro, entendeu? Se pesquisar, dá pra fazer um turismo mais barato, etc e tal. Então, minha noite de Natal foi, né, desse jeito. Eu... ontem eu fui a Kamakura. Muito, muito bonito. Um lugar turístico. Acho que foi a primeira vez que eu fiz turismo mesmo no Japão. Porque quando eu fui pra Akihabara, eu fui lá, tirei umas fotos e tal, dei uma olhada nas lojas, mas eu não fui turistão, sabe? Eu fui, tipo, eu fui lá, vou ver uns jogos aí, vou ver uns figures, etc e tal. Nesse lugar, em Kamakura, tinha muito turista, sabe? Encontrei até brasileiro lá, aí tirei bastante foto, tipo, tirei você lá em São Paulo, tirei 180 e tantas fotos. E... Cara, foi muito foda. Deu pra ver o Fuji, cara. O Fuji-san. Que é acho que um dos maiores símbolos do Japão. Acho que é o grande símbolo do Japão. E dá pra perceber o respeito que as pessoas têm com o Fuji. E eu faço uma matéria, uma disciplina de religiões japonesas. Essa disciplina, ela é dada em inglês. E o professor acho que, cara, não sei, acho que ele é australiano, ele tem um sotaque muito, muito característico. E ele falando sobre Shinto, Shintoísmo, e dessa noção de que Deus está em todos os lugares, né, os kamis, né, os deuses, é, numa montanha, num rio, etc e tal. E o Fuji, sabe, ele tem esse ele não é uma montanha, ele não é uma simples montanha, sabe, ele é uma entidade, sabe. Então, assim, foi muito foda ver o Fuji, sabe, foi uma experiência muito foda. Eu nunca achei que eu ia ficar mexido, sabe. Sei lá, quem vai pra Paris, vê a Torre Eiffel, tira uma foto, não sei qual é a sensação, também nunca foi a Paris, né, claro. Mas, por exemplo, no Brasil, Cristo Redentor, vou lá, Cristo Redentor, maneiro, show de bola, sabe. Mas não, Fuji, ele tem uma carga, cara, ele tem uma carga maneira. E ano que vem eu vou subi-lo, vou subir. É um desejo meu, né, subir. Enfim, aí fiz um turismo muito foda, tinha vários templos magníficos, eu tirei a foto lá com o Daibutsu lá, o Buda grandão, né, ó, a estátua do Buda grandão, até tirar, eu vou mandar a foto pra você depois. Foi muito foda, a gente entrou no, dentro da estátua e tal, é, e tem um templo lá, um conjunto de templos que tem o símbolo da Triforce em todos os lugares, porque é um símbolo de família, né, representando a família. E quando eu vi, eu falei, caraca, cara, estou em Hyrule, porra, foi muito foda, porque, assim, é, eu não sabia disso, apesar de gostar da cultura e etc e tal, eu não sabia que o símbolo da Triforce era um símbolo de família. Eu achava que era, sei lá, um símbolo que eles criaram pro jogo, etc e tal. Mas não, ele tava lá bonitão, cara. E pra quem gosta de Zelda, como eu, pô, é algo assim que eu fiquei tipo, caraca, cara, eu tô vivendo Zelda, sabe? Aí no... Pô, comemos bastante, tive que comer uns frutos do mar e tal. Foi meio... A prova de tudo. Foi meio Discovery Channel, porque a gente tava numa área que só tinha coisas do mar, sabe? Tipo, é, tudo bem, a área turística tinha uns lugares que vendiam hambúrguer, etc e tal, mas os restaurantes, a maioria era só frutos do mar e etc e tal, tudo cru. Ah, porra, chegamos pra comer, eu, caralho, mano, e agora? O que irei comer? E, pô, deixei a galera decidir, né, pô, não queria empacar também, porque eu era o único estrangeiro, né, tava com os amigos e tal, eles, ah, vamos comer aqui, beleza e tal, beleza. Aí chegando no restaurante, tinha uma garçonete dando algumas comidas pra gente provar, sabe, de graça e tal. Aí eu falei, vou provar. Caraca, ela deu um punhado de coisinhas brancas, pequenininhas, que eu fui, peguei, comi um pouquinho, comecei a mastigar e senti um gosto, um gosto, né, um pouquinho salgado, diferente. Cara, quando eu olho pra minha mão e vejo, eram pequenos peixinhos, sabe, tipo bebê peixe. Cara, eu fiquei, meu Deus, eu estou comendo peixinhos. Tipo, tudo bem, já como sushi, etc, mas era um peixinho mesmo, você viu um peixe, sabe, peixe pequenininho. E eu tava comendo peixe pequenininho, eu falei, caralho, fodeu. Pô, cara, chegou na hora de pedir lá, eu olhei. Falei, me dá um caranguejo, sabe? Aí acabou que eu comi um caranguejo muito louco e tomei um chá. Eu tomei mais chá do que eu comi, tipo, se tivesse um refrigerante, eu tenho uma máxima que é qualquer coisa com refrigerante dá pra você comer qualquer coisa se você tomar uma Coca-Cola, entendeu? Só que não tinha a Coca-Cola, tinha o chá, né? Isso é uma grande crítica minha. Cara, nos estabelecimentos japoneses é muito difícil achar um refrigerante, entendeu? Não é tudo chá e etc e tal. Assim, eu digo restaurantes, não fast food nem nada, mas assim, você vai comer, tipo, sei lá, numa loja de ramen, que não tem uma Coca-Cola pra você tomar, entendeu? É tipo, toma um chá aí. Só que agora eu tô fã de kocha, né, o chá preto. É muito bom. Viciado mesmo. Tanto tomar, né? No começo eu achava muito, muito bosta, porque eu não sentia um gosto de nada. Eu achava, tipo assim, que isso, cara, tô bebendo água escura. E depois desse tempo todo, meu paladar tá tá mais trabalhado, mais sensível, eu consigo sentir o gosto, sabe? E é bom. Isso eu achei foda. A gente tem um... Ah, eu amo as comidas do Brasil, amo. Mas parece que o nosso paladar... Ele é meio zoado para as coisas mais sutis, sabe? Não, é um negócio que eu tava... Eu não sei, nem lembro onde eu via. Mas é igual, as coisas aqui tem muito sal e muito açúcar. Mas por quê? Porque, cara, a gente produz muito sal e muito açúcar. Então, é meio que natural que a gente vai entupir dessas coisas. Porque, tipo, tem pra caralho aqui, sabe? Né? Tipo... aqui é um país grande, aqui é um país com a temperatura ótima, fazer cana de açúcar, então é tipo, top essa porra de açúcar, porque tem açucareiro pra caralho por aqui. Em países com um clima mais frio que nem o Japão, ainda mais um país com um tamanho tão pequeno que nem o Japão, esse tipo de coisa é mais complicada de você conseguir. Eu imagino que sal, por ser uma ilha... tá em contato direto com o mar em todos os lados, sal talvez seja até mais fácil de ser conseguido aí. Mas eu não sei exatamente como funciona o Pacífico. Mas... açúcar não dá pra... Não imagino que tenha muita cana de açúcar aí no Japão. Então as coisas aqui acabam sendo muito exageradamente, tanto muito doces quanto muito salgadas, justamente. Eu imagino que porque culturalmente a gente tem... sal e açúcar em abundância. Não, e também eu acredito que o Brasil sofreu muita influência de outros países, então a nossa culinária ela é bem diversificada. Então, assim, não que o Japão não tenha sofrido influências, etc., mas a gente tem culinária italiana, né, a gente tem a culinária africana, então... São lugares que usam muito tempero, né? E a gente já, desde pequeno, já come coisas muito, muito temperadas. E chega no Japão e a gente acha as coisas sem gosto e etc e tal. Comi 70% do prato. 70% do prato. Aí eu dei, falei pro meu amigo se ele queria, ele, eu quero. Ele comeu igual o Goku, cara, tipo, eu comi, tipo, sofrendo, sabe? Ele foi lá e comeu, eu falei, caralho, mano, você gosta realmente. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Pô, eu queria uma compensação, né? Eu falei, pô, tem que ter uma paradinha aqui pra, porra, né, me ajudar. Porra, me ajuda aí. A gente achou um lugar que vendia sorvete. Aí eu falei, pô, é aqui, vou ter que lançar o sorvete. Pô, sorvete de batata doce, sorvete, né? De matcha. Só que matcha é gostoso. Aí eu falei, pô, me dá um sabor normal, por favor. Aí tinha um de baunilha, eu consegui pegar um de baunilha. Quando a gente pegou o nosso sorvetinho e tava comendo ele, a gente tava voltando pra estação. Nós estávamos num lugar perto do mar, e tinha tipo uma passarela, não uma passarela, um calçadão muito grande, assim, que a gente ia passando por ele e dava pra ver o mar, assim, tinha os barcos, etc e tal, e dava pra ver o Fuji-san de longe, e tinha muitas aves, tinha muitos pigeons, tinha muito Spirals voando, tá ligado? Você chama aí, beleza? Fuji-san, como se ele fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa. Acredite, ele é uma pessoa. E beleza, eles estavam, tipo, tinha muito, muito. E sabe, você já assistiu Resident Evil, alguma coisa que tem a cena do ataque dos corvos? 3 no ônibus? Não. Que é no deserto? Talvez é uma cena onde tá no deserto, vem o ataque dos corvos, aves atacando pessoas. Cara, nós estávamos com o nosso sorvete, estava comendo meu sorvete deliciosamente, e o meu amigo estava do meu lado, Takuya estava comendo seu sorvete, quando do nada a gente sofreu um wing attack, eu juro pra você. Eu não sei se foi um Pidgey, se foi um Spearow, se foi um Swallow. Cara, ele veio, pegou, bateu no, na mão do Takuya, assim, e o sorvete dele caiu no chão. Foi muito rápido. Quando a gente olhou, ele passou, vum. Rodrigo, quando eu olho pro céu, é a mesma imagem do Resident Evil, sabe? Várias aves, assim, sabe, rodeando, assim, muito baixo, assim, e a gente... Eu saí correndo, cara. Eu saí correndo, tem noção? Foi foda, foi um barata voo. A gente saiu correndo, de caraca, fudeu, não sei o que lá. Correndo. E elas foram meio que atrás da gente, cara. Eu fiquei... foi sinistro, cara. Foi um aperto. Passou. Nunca foi atacado. A gente foi atacado por... Porra. Foi sinistro. Aí depois desse ataque, meu sorvete sobreviveu. É bom salientar isso. Ele sobreviveu. Eu consegui terminá-lo. E a gente foi pra estação, né, pra poder ir embora. O legal é que a estação, o trem era um trem antigo. Uhum. E eu gosto de coisas antigas, né? A gente faz história, né? Se não gostar também, né? Porra, pelo amor de Deus. Mas é engraçado. Aqui na faculdade, um começo, as pessoas fazem aquelas perguntas básicas. Ah, o que você gosta do Japão? O que você faz? Não sei o que lá. Aí a pessoa perguntou pra mim, assim, é porque você estuda história. Eu falei, porque eu gosto de coisa velha, tá ligado? Tipo, eu não tinha outra coisa pra falar, sabe? Eu gosto de coisa velha. Aí ela, nossa, que interessante, então você gosta de coisa velha, né? Tipo, ela tava achando que eu ia fazer uma explicação toda filosófica. Não, eu gosto de coisa velha. Então a gente foi... andamos nesses trens antigos, né? E tava um frio do caralho. Mas foi bem legal. Eu aproveitei bastante. Agora o... Pô, Réveillon, a virada de ano, eu não sei o que fazer. Que é o... Shogatsu? Não, tem nome. Oshogatsu? Não lembro. Posso estar falando algo errado em japonês, mas o final do ano, eu não sei o que fazer. Porque eu iria viajar, eu iria pra casa da Arin, só que a passagem estava muito cara. Tava tipo... Tava uns R$300. E só dava pra... Não, era... Seria bom, né, claro, comprar... Com muita antecedência, na época que a gente tava esquematizando isso, eu não tinha dinheiro. Ela falou que podia comprar pra mim, mas eu falei, não sei como é que vai ser o final do ano, etc e tal. Então, eu tenho que pesquisar o que fazer. Eu tenho saquê na minha geladeira aqui. Eu posso ficar bêbado dentro do quarto. Ou eu posso sair. Desbravar o Japão na noite de Réveillon. Não vai ter fogos. Não vai ter sidra. Não vai ter... pessoas bêbadas vomitando na praia, vai ser um pouco triste por esse motivo, claro. E não vai ter, por exemplo, as sete ondinhas. É porque eu sempre passei na praia, né? Então a gente tinha amigo meu, cara, que ficava doidão e dava um tibum na água de, tipo, meia-noite, tá ligado? Então, tipo, por favor, né? O cara vai e bota a roupa novinha, sabe? Tipo, pelo menos lá a gente tinha costume de comprar roupa. Né? Não sei porquê, né? Comprar roupa pro Réveillon. E, cara, os caras pulavam na água, cara, com a roupa nova. Pelo amor de Deus, a água toda salgada, toda cagada. Então não vai ter isso, e isso é triste, né? Mas... cara, é isso aí. Eu tô de férias, tô de mini férias até dia 4. Depois a universidade volta. Tem mais dois... mais duas semanas de aula, depois a gente fica de férias até abril. Nesse tempo que começou dia 23, no meu esse período de paralisação, recesso. Dia 23 até o dia 4, eu aproveitei uns 3 dias pra dormir, não fazer nada, porque a gente não tá gravando agora porque eu sou uma pessoa malvada, ou porque... É porque realmente tava muito complicada a rotina, né? Muita coisa pra se fazer. Muita coisa pra estudar. Não que seja ruim. Não é ruim. É ótimo. Eu gosto muito desse país. Eu amo esse país. Só que... digamos que o ritmo é muito diferente. Nada que não tenha como... nada... Não é um mistério ou uma coisa impossível de se acostumar. Mas, assim... por exemplo... Nesse tempo que eu parei... Eu fiquei deitado, descansando, fazendo... nada, não porque eu sou um vagabundo, não, mas porque eu precisava desse descanso espiritual, tá ligado, né? Nem tanto físico, porque quando a gente pega o ritmo, as coisas vão meio que automáticas, sabe? O começo foi complicado meio que acostumar, por exemplo, eu não contei isso, cara, é verdade, pô, tem que contar. Eu tive um probleminha com a minha bolsa mês passado, porque é que acontece? O edital da UFJF são oferecidas 6 vagas. Dessas 6 vagas, eles garantem o primeiro lugar com 80 mil ienes de bolsa para poder sobreviver aqui no Japão. E os demais, né, eles não garantem nada. Nesse ano, somos 2 da UFJF aqui. E no edital eu fiquei em segundo lugar, mas aqui eu consegui a bolsa de 80. Não teve nenhum problema em relação a isso, porque a política de bolsas aqui é dar a maior bolsa para países mais distantes e o Brasil é longe pra caralho, né? Só que tem um monte de detalhes para você conseguir a bolsa, né? Por exemplo, tem uma área que se chama Mark, que é a multilinguística, alguma coisa. É uma área de várias línguas. É que eu não lembro agora exatamente o significado das letras, mas é uma área que tem lugares. Tem uma área do Brasil, área da Espanha, área da Coreia, e é tudo junto, assim, grandão, uma área, um prédio muito bonito. E nós brasileiros a gente tem que fazer o Toba, que seria mais ou menos. Tem horários na semana em que eu tenho que ajudar os estudantes de português com as dúvidas. A gente pode estudar, a gente pode conversar sobre o país, a gente pode fazer alguma atividade, sei lá, que eu proporia, etc e tal. Então, as pessoas que recebem a bolsa têm que fazer o Toban, né, que seria meio que um trabalho mesmo. E você tem que ter 90% de presença e ter um rendimento, que eu esqueci de quanto, mas um rendimento muito bom. No começo do intercâmbio, eu faltei algumas vezes. Só que aqui no Japão, a gente, quando você falta, tipo assim, o japonês, quando ele falta um trabalho ou a universidade, é porque ele tá morrendo mesmo, sabe? É porque ele tá nas últimas mesmo. O cara vem pra aula e dorme, mas não falta, tá ligado? É tipo, é meio doido. E, pô, acostumar e etc e tal, eu faltei algumas vezes. Porém, todas as faltas, eu mandava e-mail pro sensei, mandava e-mail pro coordenador lá do Toban, e etc, tudinho, explicando, etc, tomar hoje, etc e tal. Aí, meu cara, chegou nesse mês agora, mês passado, perdão, e eu fui todo pimpão pegar minha bolsa lá, pô, né, pegar a bolsa pra poder pagar o aluguel. E a senhora lá, que cuida das relações internacionais, ela falou que eu não estava apto pra receber a bolsa. E detalhe, nesse dia, eu fui com uma amiga, fomos lá no escritório lá pra poder resolver isso, pra poder pegar a bolsa. Cara, a mulher tava bolada, ela tava bolada comigo. E ela foi falando, no japonês tão rápido, mas tão rápido, que se eu não tivesse com a amiga, eu ia ficar tipo, sumimasen, sabe? Aí, cara, eu fiquei desesperado, porque eu não gosto de dever dinheiro a ninguém, sabe? Eu gosto de sempre estar tranquilo em relação a isso. E eu tava assim, caralho, daqui a pouco eu tenho que pagar o aluguel. Eu tinha pedido dinheiro pros meus pais pra poder comprar casaco, porque tá muito frio. E, mano, não dá. Não. O casaco que eu trouxe do Brasil, não dá, é muito frio. E agora até tô no bonde do sobretudo, hein? Comprou um sobretudo que você vai se orgulhar, hein? Sério mesmo. Peter Parker, final do Homem-Aranha 1, cena do cemitério, tá? Tô bonito. Aí, porra, eu fiquei desesperado, cara. Eu tava sem saída. Eu falei, caraca, porque eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu acho que existe um Vegeta dentro de mim, sabe? O pessoal fala que orgulho é uma coisa ruim, mas eu acho que depende do tipo de orgulho, porque eu acho que eu querer resolver meus problemas de maneira independente, né, acho que isso é uma coisa positiva. Eu não queria ligar pra minha mãe pra pedir mais dinheiro pra poder pagar o aluguel, eu queria resolver a situação. Por quê? Apesar de ter faltado, o meu rendimento Ele é muito bom. Tipo, pô, eu tô estudando pra caramba, então as minhas notas... Você viu, né? Eu mando imagem no grupo lá, né? É, aí, cara, eu juro pra você, eu fiquei uns, sei lá, quantos dias? Talvez uns 4 dias nessa indecisão, entendeu? Sobre o destino da bolsa. Eu mandei e-mail pra minha sensei. Aí minha sensei conseguiu resolver a situação e eu consegui pegar minha bolsa. Porque sem a bolsa seria foda. Aqui, se um dia você for visitar o Japão, aprenda. É, hotel, essas coisas e comida é algo muito caro. Então o aluguel aqui é, é bem carinho, sabe? Bem carinho mesmo. A bolsa, ela é boa. Ela é muito boa. Mas, tipo, não dá pra você pegar a bolsa achando que vai ser o rei do Japão, tá ligado? Vai, sei lá, viajar, eu vou pra Hiroshima, depois vou pra Hokkaido, sabe? Só com a bolsa. Não tem como. É estudar e, sabe, ir nos lugares perto e juntando dinheiro pra poder fazer uma viagem mais complexa. Enfim, depois de toda essa loucura, eu consegui resolver, né? Ainda bem que eu consegui resolver. Como é que fala? Eu falei isso offline com você. Teve uma festa, um Bonenkai, que é uma festa de comemoração de fim de ano. Fechamento, né? Com a galera da minha turma. A galera da minha turma, nós somos 6. Deixa eu ver. Eu, Mike, Rose, Yona. Somos 6. Então tem a galera dos Estados Unidos, a galera da Indonésia e eu, BR, e um rapaz da Finlândia. Cada um fez uma comida, não uma comida, um prato. Era pra ser prato típico, mas eu não vou falar típico porque eu, adivinha o que eu fiz, só pra você ter noção. Arroz de carreteiro? Antes fosse, cara. Eu tava desesperado porque foi logo depois do lance da bolsa. Então eu consegui o dinheiro faltando um dia pro Bonenkai e eu não sabia o que fazer, não sabia o que comprar. E não, aqui perto de casa não tem um supermercado brasileiro. Mano, acabou que no final de tudo eu fiz um patê, tá ligado? Mas eu fiz um patê maneiro, sabe mesmo? Virou tipo uma salada muito foda com atum e maionese e tal. Só sei que a minha professora comeu tudo, né? Aí, beleza. Eu fiz o patezão. Foi na casa da minha professora, né? Eu fiz o patê. O amigo da Finlândia fez uma panqueca finlandesa. O pessoal dos Estados Unidos fizeram tacos. Uhum. Porque a Rose, né? A Rose, o avô dela é americano. Teve a comida da Indonésia muito louca. Que era um arroz. Cara, era tipo o primo do arroz carreteiro, se eu parar pra pensar. Um primo bom. E a minha professora de gramática, ela fez okonomiyaki. Depois pesquise, okonomiyaki, muito bom, cara. Puta que pariu. Como é que pode ser okonomiyaki? Cara, pensa, sei lá, legumes. Legumes. Uma tortinha de legumes e talvez um... Tem várias, tem um okonomiyaki de camarão, etc e tal. Cara, mas é muito bom. Depois você pesquisa, porque tem aqueles restaurantes que tem tipo uma chapa no meio da mesa, sabe? E quando você vai comer okonomiyaki, eles dão um ingrediente, você vai fazendo assim, sabe? É legal, é divertido. Eu não sei você, o que você acha disso, de você ir no restaurante e ter que fazer a comida, né? Mas pra um turista é legal e é muito gostoso. E a minha outra professora, ela deu a casa, né, e a cerveja. Então, foi muito foda, porque a gente pôde se divertir um pouco, sabe? Aqui tem muito disso. As pessoas trabalham bastante, as pessoas estudam bastante. E o tempo pro lazer, ele fica muito contado, sabe? Muito contado mesmo. Se você convidar um japonês pra uma festa e, tipo... Tá lá no convite lá, só o Nandi Kará, sabe? Só quando começa, a hora que começa, não tiver um Nandi Madé, o cara fica louco, sabe? Porque, louco assim, né? Porque, não, ele tem que saber a hora que vai começar, a hora que vai terminar, entendeu? Se, por exemplo, eu chamo um japonês pra ir numa festa, lá na minha casa e fala que começa 8 horas e termina, sei lá, 10. Ele não vai sair no meio. A não ser que aconteça uma coisa muito, muito, muito, muito, muito, muito complicada, mas não tem isso de chegar, eu tenho um outro compromisso, sabe? Esse tipo de conduta seria algo meio desrespeitoso, sabe? Porque, o nosso compromisso não era de 8 às 10, tá ligado? Então, apesar de ter esse lance das pessoas terem pouco tempo pra se divertir, a gente conseguiu se divertir bastante, sabe? Foi algo assim muito maneiro. E depois vieram as férias, etc e tal. Aí deu pra dar uma relaxada mais tranquila. E eu falei pra você que eu descansei uns 3 dias. E nesse tempo de descanso, cara, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu tô aqui no YouTube. Eu vou tirar esse tempo pra descansar. Não vou estudar, eu vou descansar mesmo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir um anime, E eu estou assistindo novamente, por quê? Yu Yu Hakusho. Porque a gente falou num programa, e eu tava ouvindo novamente o programa, e eu falei, cara, tem que assistir novamente. E reforçando o que você falou, e etc, e tal, da dublagem, é uma pérola. Mas é uma pérola muito boa. É uma pérola muito boa mesmo. Porque, cara, eu me divirto muito assistindo. Apesar de tipo assim, animes eu gosto de... Os novos eu assisto tudo em japonês, os velhos eu gosto da dublagem. Mas Yu Yu Hakusho dublado tem alguma mágica, assim, que não tem como. Tipo, algo devolve a minha cachaça, ou ele é mais forte do que você que toma bomba. Cara, é algo assim que não tem preço, sabe? Não tem preço. É muito foda. Muito foda mesmo. E... eu vi uma solução criativa, digamos assim, da dublagem. Aqui o pessoal sempre decide as coisas no Jokenpô, né? Jokenpô. Aí no Yu Hakusho a dublagem foi para o ímpar, tá ligado? Aí, tipo, como se fosse um jogando 2 e o outro jogando 0, tá ligado? Aí eu falei, nossa, eles foram inteligentes, sabe? E... é isso, eu tô assistindo o Yu Hakusho novamente. É muito bom. Muito bom... você falou do lance do Naruto num programa sobre as estratégias e etc e tal. Se você tiver saco, quiser e etc, né, tem todas essas variáveis. Se você quiser assistir novamente o Yu Hakusho, você vai ver que é um anime muito foda em relação a isso das estratégias. Eu não me lembrava muito bem, né? Cara, toda a luta, pelo menos até agora, eu tô no Torneio das Trevas. Todas as lutas tem estratégia, Nunca é a bola de energia, sabe? Cara, é muito foda mesmo. Se você quiser assistir, pô, assista. É algo assim que você fala, pô, maneiro, o cara pensou nisso fodamente. Então, agora que eu tô assistindo, eu vou ver se eu compro um mangá aqui no Japão. Eu não achei, cara, fiquei muito puto. Tipo, eu fui numa loja, lá tinha muito mangá, cara, mangá pra caralho. E eu procurando os clássicos, eu não achei. Pô, fiquei meio chateado. Meio chateado mesmo porque eu quero comprar pelo menos uma coleção fechada de uns 2 ou 3 mangás pra levar pro Brasil. É porque eu não quero um... Pô, Naruto não dá, mano. Naruto é muito grande. Só o Naruto vai dar uns 30 quilos. Aí eu não tenho mais... Aí não tem como levar minhas coisas. Então, agora... Pô, deixa eu olhar aqui pro quarto, ver se tem alguma novidade aqui. Cara... Eu não tenho novidades, Tem que comprar comida, porque a partir de amanhã, até o dia 3, não vai ter refeição aqui, então vou ter que cozinhar. Isso vai ser um pouco triste. No Japão, eles não conseguem fazer batatas gostosas, batatas tipo estilo Ruffles, sabe? Eu tenho que comprar Pringles, tem noção? Tem que comprar Pringles, porque eu vou testando as batatas, é tipo uma roleta russa, né? Eu consigo ler e etc e tal, tipo, não é um problema, não compro algo sem saber o significado ou de que sabor é. Mas eles não conseguem, eu tentei uma que era de churrasco, era tudo menos churrasco, entendeu? Mas então, Pringles é mó pó. Foi foda, tá complicado. Não, cara, por exemplo, eu tenho Pringles, só que eu falei, pô, no começo eu fazia o seguinte, não vou comprar Pringles porque eu já conheço Pringles, eu vou testar batatas japonesas, entendeu? Eu fui comprando várias e acaba que quando eu chego agora eu compro Pringles, porque fica difícil suportar. Acho que é isso aí, cara. É isso aí. Eu tenho que comer, jantar agora, né? Mas feliz. Sim. Aí. Pergunta, logo mais a gente grava mais. Então tá, cara. Pra você, ouvinte, amigo ouvinte que tá aí com a gente, Ananias, um feliz ano novo, próspero ano de 2017 pra vocês. Continue ouvindo nossas histórias mirabolantes e que eu acho que a... Cara, 2016 foi complicado, mas sei lá, vamos ter esperança que 2017 vai melhorar. É isso aí, né? Até mais. Um abraço pra vocês. Para de gravar aqui. Até mais. Parou? Parar aqui. Rodrigo, mó otário, não manda nem a mensagem pra galera que escuta só. Que pessoa maligna. Maligna. É. Said he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad.